no ar, Nominata 616. Olá, olá, pessoal. Estamos começando aqui mais um Inominata 66. Eu sou o Coveiro e começamos o ano de 2025 com um restolho que aconteceu em 2024. Nos últimos dias do ano, né? A gente foi agraciado, não tão agraciado assim, né? Com a temporada final de What If, né? A terceira temporada que, segundo o chefe da Marvel Animation, né? O Brad Winterbaugh veio para fechar e concluir tudo como se fosse a conclusão da história do Vigia, dessa grande antologia que seria de realidades alternativas, né, de dimensões paralelas. E para me acompanhar nessa jornada final aqui, damas desse canto do multiverso, estão... Aqui é o Felga, e o que aconteceria se eu não tivesse perdido tempo com isso, hein? Eu poderia ter feito tanta coisa. Para, Felga, para. Talvez você pelo menos viu alguma coisa boa. Você provavelmente teria achado a cura do câncer, alguma coisa assim, se não tivesse gastado... Uma coisa mais útil, né? Provavelmente. Exato. Né? Sim. Vai, Paulo, vai lá, se apresenta aí. Aqui é o Paulo, e a Marvel barra Disney não sabe o que é antologia. E pra acompanhar a gente dessa vez, né? Fazia um tempo que não participava aqui do Inominata. Que é o João. E o que aconteceria se a Jubileu fosse surpresa pra Tiago? Um easter eggzinho aí do final, pelo menos o João entregou. João, obrigado por participar aí. O João, assim, foi arrastado pra participar, gente. A gente tem um grupo de WhatsApp aqui que a gente geralmente tá alternando aí. E se você não sabe do que a gente tá falando e se interessa em participar de algum dia do Inominata 66 do nosso podcast, né? Saiba que existe um grupo aí em que a gente fica trocando ideias e de repente a gente puxa uma vítima para participar do nosso podcast. Dessa vez foi o João. Mas eu ofereci uma moeda de troca muito cara pro João. Falei, João, você pode participar prioritariamente de qualquer outro podcast se ajudar a gente nessa. E ele topou. Obrigado aí. Por favor, queira ir pro quarteto. Ele pode, acho que ele vai participar do quarteto, não tem problema. Você tem algum trauma, João? Do quarteto, não. Não tem? Porque o Paulo tá querendo super substitutos agora. Então, se você já quiser se oferecer, um deles aí é uma opção. Bom, voltando agora com o tema do podcast, né? A gente tá brincando aqui que foi meio que um sacrifício, né? De participar, de fazer esse podcast aqui. Porque, convenhamos, não tem como negar. De todas as três temporadas do What If, essa foi a de longe, mas de longe mesmo a mais fraca. E muito provavelmente, enxergando pelo contexto geral de todas as temporadas, dá pra entender que essa daí foi justamente, poderia colocar assim, a programação da segunda temporada, a ideia da segunda temporada, os episódios que não eram tão bons pra entrar nela, jogaram nessa, né? Não que tenha só episódios ruins, tem talvez, como eu falei, né, uns três ali que seria pau a pau com qualquer outra coisa das outras temporadas ali. Mas, se vocês observarem, houve uma mudança muito drástica de contexto, de como montar as histórias do What If. A primeira temporada era basicamente eles pegarem uma ideia, qualquer ideia de um filme, e mudar uma coisinha só daquele filme. E aí surgiu várias coisas na primeira temporada que eram muito, mas muito parecidas com o que tinha no filme, né? Tipo, se em vez do Star-Lord, do Peter Quill, fosse o T'Challa que fosse levado lá pelo Yondu, né? Ou então, se em vez do Capitão América, fosse a Agente Carter que fosse do experimento. O Doutor Estranho, na tragédia aquele pessoal da vida dele, que teria morrido, seria a... Como é o nome dela? Me deu um branco agora da... Regina George. Christine Palmer. A Christine Palmer, isso. Então, teria sido a Christine Palmer a vítima, né? E aí, mudaria coisas pequenas do filme, mas é muito similar ao que os filmes, de fato, eram. Então a maioria desses episódios foram feitos pelo showrunner da época, A.C. Bradley, né? Ele tinha já a assessoria do que vai meio que tomar o lugar dele, que é o Matthew Shawson, de alguns episódios, mas era basicamente a ideia dele. Quando veio a segunda temporada, a gente tinha comentado isso quando a gente gravou o podcast, os meninos devem lembrar aqui, que parece que eles resolveram seguir em gêneros de filme. Então, um gênero é meio que um gênero de futuro distópico, meio noir, que seria o da Nebulosa. O outro seria um filme mais ou menos que lembra aqueles de grupo dos anos, no caso dos anos 50 lá. É, o grupo dos anos 80, né, os Vingadores, né? É, dos Vingadores, isso. O outro seria um filme indígena de Natal, lembrando Duro de Matar, né? E o outro seria meio que uma corrida de carro, uma coisa meio Fórmula Rascal, né? Meio Fórmula 1. Ben-Hur, aquela... né? Na verdade, a gente ia falar de Ameaça Fantasma, né? Isso, exatamente. Enfim, foram surgindo essas ideias aí que lembravam gêneros. E isso, essa virada, a gente deve lembrar disso aqui, foi bastante curiosa, atraiu a gente. Eu diria que teve mais episódios bons do que ruins, né? Acho que a boa parte da segunda temporada é boa. Ela, inclusive, é uma das mais bem voltadas pelo público, né? Das três, né? E aí o que me parece, quando a gente chega nessa terceira temporada aqui, é que a ideia permaneceu, mas escolheram pra deixar nela os gêneros que talvez, de alguma maneira, não tivessem sido tão bons, né? É isso que me transparece à primeira vista. Detalhe aqui também que muda dessa terceira temporada. O AC Bradley, ele já se despediria de seu showrunner da temporada pro Matthew Chauncey ser o principal, né? Pelo menos tinha sido dito isso na época. Mas tem algumas histórias que são assinadas pelo showrunner original, né? Elas ainda são assinadas ali ou co-roteirizadas. Por sinal, uma delas é do episódio que eu mais gosto ainda dele, né? E o resto meio que não foi o Chauncey que escreveu sozinho. Ele meio que teve outros roteiristas que assinaram junto com ele, dividiram o conteúdo da história. Vale ressaltar que o Chauncey, ele, quando estava fazendo o showrunner dessa temporada, ele também foi escalado para tomar o lugar do B.O. DeMaio quando ele foi demitido de X-Men, né? Então ele meio que ficou meio que sobrecarregado. Então provavelmente isso tenha sido um dos motivos de ele não estar assinando sozinho ou não sendo assinado só como unicamente o showrunner dessa terceira temporada. E para também dizer que não foi só isso, o diretor de todas as outras episódios das outras temporadas, que é o Brian Andrews, ele basicamente também saiu, só teve alguns episódios que foram feitos por eles, né? E entrou um novo nome, que é o Stephen Frack. Então o Stephen Frack, ele meio que pelo menos dirigiu metade desses episódios. Dá a entender também que eles queriam entregar essa temporada de qualquer jeito, né? É tanto que ela tem um episódio a menos, todas as outras são 9 episódios, ela tem 8, né? Eu até perguntei aos meninos meio confusos, se tá faltando um episódio que eu não vi, mas não, realmente ela tem um episódio a menos, né? Bom, falando em si do que a gente tem dessa temporada, vamos começar pelo menos com os dois primeiros episódios. Eu vou juntar logo os dois, porque são dois gêneros bem diferentes, né? E que pra mim mostram um começo fraco dessa série, né? Um deles... Eu particularmente já não dava muita coisa, porque já mostrava que não era um gênero que eu gostaria de ver, que é o que aconteceria se o Hulk lutasse contra os Mecha Avengers, que aí coloca o Bruce Banner, né, tentando se livrar do monstro, mas ele acaba criando um monstro ainda maior, então ele cria, tipo, o Kaiju da realidade dele, né, que aí começa a controlar outros Kaijus e por aí vai. Vira um filme não, né, uma animação que lembra aquelas animações de lutando contra robôs gigantes, né, clássicas de desenhos japoneses, são os famosos Sentai, né? Quando o Felga for falar, ele explica melhor o que diabo é isso e por que funcionou, o que é que deu certo e o que classificaria isso e por que o desenho foi bom ou não em cima disso. Mas essa ideia aí, pra mim que não gosta do gênero, já fica meio fraco, porque, enfim, mostra um episódio que lembra aquele negócio meio previsível, né? Ah, ele vai bater no monstro, agora vão apanhar isoladamente e aí vão se juntar e criar um robôzão maior, que aí eles nomearam o robôzão de Avengers. Então é como se fosse o Vingadores, né? O Vingador, no caso, é o robozão. Então os tripulantes deles seriam a equipe de Vingadores. E o líder deles seria o Sam Wilson, né? Que é o Capitão América dessa realidade aí. E junta mais 6 personagens, mais quase 8 personagens. Que botou Cavaleiro da Lua, botou Shang-Chi. Eu acho que foi juntando todos os personagens. Esse é o primeiro episódio que aparece o Guardião Vermelho lá com a... O Guardião Vermelho. Então é como se eles estivessem juntados. Todas as vozes que vão ser emprestadas aqui em outros episódios. Agora, vem cá, me ajuda a gravar isso aqui. Aí eles gravaram isso aqui antecipadamente. Lembra um pouco, agora que o Felga falou que o Guardião Vermelho tava ali, o Shang-Chi também tá. É como se tivesse robôs de outras nacionalidades que se juntassem e tivesse virado um Vingadorzão lá. Só uma coisa, teve algum momento que eles falaram Avengers Assemble nesse episódio, que eu não lembro, no inglês? Nem eu lembro se teve, mas sim, talvez tenha. Sim, no momento então que junta o robô. Eu sabia. Fizeram esse episódio inteiro só pra fazer esse trocadilho. Tem isso, mas o que eu ia falar é que me pareceu agora que o Felga falou, me lembrou aquele filme lá que eu também não gosto. Que é o que tem robôs que são montados em dupla, né? E que tem na diferente nacionalidade. Fogo, né? Eu fiquei rindo. É o Círculo de Fogo, né? Isso. Que também tem um anime, enfim. Então me pareceu isso. Pra mim não é tão agradável. Mas assim, o gênero seria esse, o gênero Sentai. E o segundo episódio que poderia, entre aspas, ser outro gênero interessante que poderia adiantar, seria o que aconteceria se a Agra fosse para Hollywood. Que aí é basicamente misturar o universo de WandaVision, colocar a WandaVision porque não existiu a série da Agatha ainda. Então seria a Agatha mais parecida com a Agatha Harkness e WandaVision, né? A da série dela ainda não tava lá, da Agatha desde sempre. E aí é meio que mistura os dois universos ali, bota um Howard Stark mais novo, então seria nos anos, sei lá, 70, por aí vai. E aí bota pra ser um episódio musical, em que pra mim ficou estranho, porque não era musical e agradava nada, assim. Poderia ter uma canção cantada, assim, bem lírica, alguma coisa desse tipo. Transformar aqueles 30 minutos numa coisa interessante, sabe? Contar uma história, porque o que faz a coisa ser um musical? É contar uma história que parte da narração da história, ela é narrada cantada, né? Com uma melodia e por aí vai, né? Como tem vários musicais aí. Mas parecia, na verdade, ser um número de dança. E o número de dança que ficou no meio do caminho sendo um Hollywood versus Bollywood. Aí já demonstra que a animação é fraca pra caramba, né? Apesar, eu até me admirei, achei que tinha sido o diretor novo que tinha feito aquilo ali. Mas não, foi o Brian Andrews mesmo. Porque ele botou as animações dos personagens, eles se movendo, né? Porque tinha, na verdade, vários coadjuvantes ali, sendo os caras que se mexem, que se balançam junto com a Agatha. E do outro lado é o Kingo, né? Representando os Eternos. Eles se mexem por igual, sabe? Não houve nenhuma preocupação de fazer uma dinâmica diferente, né? Parece que foi meio que robotizado. Fizeram Ctrl-V, Ctrl-C dos figurantes, né? E aí, no meio do caminho, a Agatha tava lá porque ela queria roubar os poderes dos Eternos. E o último que sobrou é o Kingo, né? Tanto que ela vai usando vários poderes lá de outros Eternos que estavam no filme, né? E aí ficou um negócio muito estranho, porque a princípio, nas regras que a gente entendeu de como funciona a Agatha, ela roubava a magia dos outros, não qualquer tipo de poder. E mesmo assim, pra roubar, tinha que atacar, né? Se atacar. Ficou estranho demais lá isso aí. E termina meio que parecido um pouco com o filme, né? Que até um celestial se mete lá no meio pra querendo julgar a Agatha, né? E a Agatha já tava com um acúmulo de poder enorme ali, né? Pra ser bem sincero, eu nem sei exatamente qual foi o final desse episódio aí, porque eu já tava me irritando bastante. Tá feliz. Ela desistiu de destruir o mundo. Ela resolveu caiu no papo poder do dela. Kingo, né? É. Ela resolveu usar o poder dela pra fazer filme. Assim. O Kingo fez a proposta pra ela, né, baseada no enorme ego dela, dizendo, olha, você pode ser muito mais adorada sendo uma atriz do que sendo uma deusa déspota, como você tá pensando. É, pois é. É uma recorrência bem chata nessas histórias, é porque, tipo, é a anti-adaptação dos Arifes, porque se a gente for lembrar, parece que os Arifes, eles eram encomendados pra te convencer que a versão canon era o melhor resultado possível, porque isso sempre terminava numa desgraça absoluta. Esse não, parece que os caras eles retorcem a... Não, chega um momento mais na frente que eles literalmente vão retorcer a realidade, mudar a realidade pra ter um final feliz. Mas o roteiro da cada conchada que, olha, o Coveiro até tem um episódio que a gente gostou muito, mas que a última cena a gente... Não, isso aqui é ilustrativo, isso aqui não vale não. Daqui a pouco a gente fala sobre ele, mas é isso mesmo que o Paulo tá falando. A gente, no caso dos dois aí, um não me agradou pela previsibilidade, tipo assim, era muito roteiro do jeitinho que tinha que ser. Mas é o que o Sentai é, né? É aquela formulazinha. Então, pra mim, pareceu que era pra criar na expectativa, talvez, até de vender boneco depois, sei lá, mas acho que nem isso vai ter, né? E o da Agatha, eu não sei se a tentativa era vazia. Ah, sempre tem uns musicais, em qualquer série sempre tem uma parte musical, né? Tinha nas séries da CW, na Marvel também, de vez em quando mete um musical, por que não botar em What If? Mas do jeito que ficou, pra desenho animado, como se fosse aquelas danças ali, coreografadas, fadas, não combina. Não faz sentido, na verdade. Era melhor ter feito se fosse live action. Porque aí, qual é o grande valor do live action? Você vê que a extrapolação do corpo humano, né? Base naquela coreografia pra que todos pareçam estar no mesmo ritmo, né? No mesmo lance, né? E no desenho, não. Parece ser uma preguiça, né? Uma coisa copiada e colada, copiada e colada. Então, pra começar, foram dois episódios que, vou ser bem sério, o Felga tá de prova aí, que já chegou com a expectativa bem baixa, diferente dos outros, né? Que foram primeiros episódios bons, né? João, fala, começa você. Sobre o primeiro episódio, eu vou ser sincero também que eu não curto muito esse estilo de mecha. Talvez a obra que eu mais gosto talvez seja o mangá de Evangelion, mas assim, é uma exceção. Eu tô sozinho, obrigado, senhor. Não, eu realmente não curto, não sei, não é uma coisa que me agrada muito. E eu acho um pouco chato, um pouco redundante ele ver vários robôs. Eu sei que existe, né, um público que gosta, mas assim, não sou esse público. Porém, dentro da animação, dentro do episódio, é um filme que eles tentaram encurtar com vários personagens que, né, eu sei que eles pegam vários personagens dentro da fase 4, mas é muito jogado, sabe? Eu não entendi muito bem porque cada personagem tava ali, né? Vocês deram explicação de que cada nacionalidade faz mais sentido agora pra mim, mas ainda assim, tem personagem que eu nem lembrava quem que era, e olha que, né, nós conhecemos o universo Marvel, mas tinha personagem que eu olhava e falava, quem que é esse personagem mesmo? Aí depois eu lembrava, falava, ah, tá. Não lembro de todos não, pra ser bem sincero, viu? É, tinha personagem ali que, tem uma lá que, sendo bem sincero, também não lembro muito, mas, enfim, é um personagem que tava ali, e a trama em si também não me cativou muito, porque eu também não curto muita ideia de Kaiju. Enfim, no geral, eu achei um episódio bem... Não achei uma coisa horrível, só achei, tipo, meio chatão, sabe? Não me agradou, não me motivou muito pra continuar assistindo. A única cena que meio que se salva pra mim desse episódio é um diálogo que tem meio de responsabilização, sabe? Que o Sam tenta puxar a orelha do Bruce Banner, né? Pela responsabilidade dele, que a primeira oportunidade que ele teve quando fez merda foi pra ilha lá. Curiosamente, é a ilhazinha lá que ele criou lá do série da Mulher Hulk, né? Você vê que é a mesma ilhazinha, a cabaninha lá, não sei o quê. É o mesmo padrão. Aí tem esse diálogo, assim, que é um diálogo meramente interessante, mas pra mim foi a única parte que me chamou a atenção. Eu acho que pra eles fazerem esse tipo de obra, né, fazer uma batalha de mecha, tem que ser uma animação muito, muito boa. E teria que ser um outro estilo. Esse estilo de animação, ele não se combina. Porque quando a gente vê esse tipo de obra, a gente vê em animes que tem um traço muito mais fluido, né? Eles já são mais acostumados a fazer, é uma coisa mais rotineira pra eles. Tanto esse, quanto no episódio de dança ali, tem que ter uma animação muito melhor pra você conseguir aplicar esse tipo de adaptação. Porque ficou muito estranho. Não sei, não que eu ache necessariamente a luta tão ruim, eu só acho ela meio chata, sabe? E na parte da dança, que nem o Kubiro falou, eu acho também que ela é bem, sei lá, bem genérica, uma coisa meio estranha. Eu, dentre os dois episódios, eu ainda prefiro um pouco mais o segundo, mas também aquela coisa. Não senti nenhuma motivação pra continuar assistindo, não achei nada muito incrível, mas eu também não detestei, só achei, tipo, cara, bem medíocre, sabe? Uma coisa bem mediana. Aí, quando foi pro segundo episódio, eu, igual o final que vocês falaram, também acaba sempre no final feliz, isso tava me incomodando bastante já no segundo, e por isso depois eu até parei de assistir, depois eu retornei pra assistir mais alguns. Mas no segundo episódio, quando vai mostrar ali a dança, eu acho muito estranho. Eu não acho que ele seja necessariamente um episódio musical, porque, né, como ninguém canta ali, eu acho que ele é mais realmente uma trilha, e o pessoal fica dançando, só que, como eu falei, não tem a animação necessária pra fazer uma dança que seja mais agradável, ou alguma coisa realmente em live action, que faça sentido, ou uma animação bem fluida, bem feita, sabe? Essa animação, ela é bem... Não sei, ela não combina com esse estilo que eles estavam querendo ali propor. Não sei, na minha perspectiva aqui. É, quando ele vendeu o musical, João, ele que falou, tá? Não fui eu que coloquei, não. Eles que falaram. Inclusive, falaram com o maior orgulho, assim. Depois que o pessoal falou mal, nem quiseram tocar no assunto mais. Sabe? Falaram, porque eu sempre quis fazer um musical, por aí. Ah, e por que você não juntar Agatha com King, não sei o que. Não tô, porque são... Porque... Sabe o que tá lembrando, inclusive, essa temporada? Porque você vê que tem 3 ou 4 grandes nomes que não eram coisa que eu nem deveria me preocupar, sabe? De ter os grandes nomes fazendo essa dublagem. E eles puxaram muito artista que dá a voz no live action pra cá. E você vê que eles juntam 2, 3 atores de grande nome por episódio. Lembra, sabe quando dava o final da última temporada dos X-Men dos anos 90? Quando eles só estavam chamando poucos dubladores por episódio, fazendo quase episódios solos lá pra economizar? Parecia ser isso. Mas era sempre o Fery mais alguém, porque devia ser o dublador mais barato. É, exatamente. Realmente, que ela sempre aparecia nos episódios. Que é então, episódio me lembrou essa coisa, assim, sabe? Essa pegada. É, talvez não por economia de voz somente, né? Já que eles juntaram todo mundo ali no primeiro episódio. Mas sim, talvez porque fosse mais barato animar isso aí. E realmente, eles chamaram não só o diretor, mas a qualidade da animação. Eu digo por a qualidade de frame por segundo até, porque isso era uma coisa que, por exemplo, eles podiam ter investido nesse segundo episódio da dança. E não, eles resolveram fazer um negócio muito acelerado lá. Tem uma hora que é uma disputa de sapateado, você falou bem. É, chamaram de episódio musical, mas quase não se canta ali. Virou um sapateado. Então fizeram um sapateado ali, um negócio assim, em que eles aceleravam mais. Aí é que ficava irreal, surreal, sabe? Ficava... Não é surreal a palavra, mas ficava falso. Ficava artificial. Pronto, seria isso. É uma pena. É, vamos lá. Sobre o primeiro episódio, resumir tudo que só foi tudo sem Thai, eu acho reduzir, vamos dizer assim, reduzir reduzir muito, né? Você é ouvinte, você viu duas pessoas contra, o Felga vai defender primeiro o gênero Sentai e depois ele vai xingar. Calma. Defenda. É o seguinte, primeira coisa, aquilo ali tinha muito mais do que os meros Sentai, certo? Aliás, ali tinha muito mais influência daquilo que os americanos já trabalharam em Círculo de Fogo e Voltron do que próprio das animações japonesas, certo? Pra um leigo, isso não significou nada, você tem que dizer mais pra mim. Mas outra coisa, antes do Felga só complementar, uma coisa que o Coveiro esquece é que todo o gênero de robôs gigantes foi criado pelo Tokusatsu do Homem-Aranha. Ou seja, a Marvel é responsável pelos robôs gigantes. Não questiono isso, mas assim, a Marvel, entre aspas, né, que foi a Toho, que era a criadora? Como era o... Toei, que comprou os direitos lá. Mas deixa eu terminar a explicação. Fale. Aí é o seguinte, o próprio João, ele cita uma obra que é bastante elogiada, que trata da questão de pegar o gênero e dar uma chacoalhada. Que é Neo Genesis Evangelion, ou Evangelion. Ele que quebra todos os paradigmas e tal. Você tem uma série de obras que quebram e mudam a coisa, certo? Você tem uma que é bastante elogiada, bastante falada, tem várias franquias derivadas e tal, que é o Gundam. Tem outras coisas, mas só pra citar essas duas, o gênero é bastante rico e tem bastante coisa que poderia ser melhor trabalhada. O que acontece nesse episódio é que eles não trabalham. Eles pegam o pior daquilo que tem no Círculo de Fogo, certo? Porque basicamente a animação que tá lá é Círculo de Fogo. Escolhem lá os pessoas de várias nacionalidades, é algo que tem no Pacific Rim, escolhe uma série de coisas que tem no Círculo de Fogo e tal, e aí pra fechar tem aquela coisa de juntar tal, que também já apareceu, por exemplo, uma série que é também derivada disso, que é o Voltron, certo? Mas o Círculo de Fogo não junta nada, né? Pelo que eu me lembro. Não, pelo que eu lembro, não. Mas o Círculo de Fogo, o Del Toro, que é um amante do gênero, gosta tal, ele faz e entrega um trabalho muito bom. A gente pode não achar a animação grande coisa, certo? O segundo filme, que não tem nada a ver com o Del Toro, também não, mas o primeiro é muito bom. E ele incorpora vários elementos que, vamos dizer assim, são trabalhados ao longo de várias e várias animações japonesas. O problema desse episódio é que ele é raso e ele não tem uma história que se desenvolve. É o lance de você transformar o Hulk num kaiju, não é esse o problema, mas é que a história simplesmente é arrastada, não tem nenhum, vamos dizer assim, nenhum grande desenvolvimento. E depois aí termina, e assim, no final das contas, o que resolveu a parada foi o próprio Hulk mesmo, que depois virou um kaiju ainda maior e agora controla os outros kaijus, né? Se for tentar chegar num ponto mais interessante, poderia ter mantido o próprio Bruce Banner como essa grande ameaça pra depois eles resolverem, mas enfim, o problema do episódio... Mas aí, se tivesse isso, não tinha um papo lá sobre a responsabilização dele, pra ir e por aí vai, né? Não é papo, o negócio já tá chato demais episódio, você já fala, meu, tá bom. O problema não é o gênero escolhido, e não é só Sentai, porque Sentai tem outras características que não estão nesse episódio, aqui a gente tá falando realmente de mechas, robôs gigantes. Que o Felga sentiu falta deles fazerem posições com a mão, né? Pra lá e pra cá, que devia ter feito. E o Felga sentiu mais falta de Giodai, que não apareceu pra transformar o Hulk no... Aí talvez o episódio fosse mais bacana. Mas não foi isso. O que tem é uma história, assim. E o gênero, como eu falei, cara, é grande, tem bastante adaptações. Se você for ver e tal, ele é muito extenso. Você tem desde uma animação como Evangelion, que faz uma série de clichês das animações japonesas, até Gundam, que tem discussões que vão além das próprias batalhas de robô, com muitas questões políticas e tal, enfim. Só pra citar, inclusive se a gente for ficar aqui, falar de guerreiras mágicas, blá blá blá, um monte de coisa aí. O problema é, o gênero ele não pega o melhor, o episódio não pega o melhor do gênero e não consegue desenvolver uma boa história. Em 30 minutos, você acha que teria como contextualizar tudo que você queria? Teria, certo? Foi preguiça. Posso fazer uma observação, só pra comentar? Sim, eu acho que se eles querem fazer alguma coisa de luta de robô gigante contra um kaiju, que eles focassem mais nisso e tipo, beleza, vamos fazer uma história rasa, mas vamos fazer uma coisa divertida, pelo menos focassem em uma luta grandiosa e focassem realmente em porradaria. Eu acho que seria muito mais divertido do que só tentar criar uma história ali, criar um contexto que não é nada interessante pra ninguém, pra no final fazer uma luta bem rápida, bem mais ou menos. Se tivesse só uma luta só focada naquilo, eu acho que seria muito mais divertido. Igual a gente tem na primeira temporada de zumbis. Se o episódio tivesse focado na derrota dos primeiros Vingadores, teria sido muito mais interessante. Os primeiros lá que foram massacrados e tal. Que isso aí são dois episódios deles tentando deter lá o Kaiju Hulk, certo? Tivesse ficado focado nisso, e aí o Vigia, que aí isso até ajudaria a entender, porque o Vigia resolveu intervir mais pra frente, que a gente vai falar, mas porque ele achou que tava ruim demais e ele precisou intervir no negócio. Só uma coisa, o adendo aí do Felga é o seguinte, fora essa coisa de pegar os melhores lá de cada lugar, dentro do gênero, né, que não pegou, o curioso é que a Marvel já tinha uma opção com histórias clássicas e talvez até histórias novas pra usar. Uma que eles tinham lá um robô gigante nos anos 80, eu acho, ou nos anos 70, que era um mega samurai, que era da SHIELD, né, uma coisa assim, né, que não usaram. Era aquela japonesa, né? Que é que eles botaram, você lembra, Paulo? O Ron? Não, o Ron não, porra. Não, mas lembra aquele robô que acho que é que da Fukuyama, alguma coisa? Sim, dos anos 80 na Marvel tinha os Transformers, só que não conta, né? Não, criatura. Era um que era dos quadrinhos mesmo, que a SHIELD usou. Ah, eu vou me esquecer agora, mas ganhou quadrinhos e tudo. O que eu lembro, na verdade, é o American Kaiju que aparece lá no West Avengers, mas isso é anos 2010. Não, American Kaiju é o Kaiju, tô falando do robô, que era como se fosse um samurai. Então, não é da Fukuyama, aquela organização que comprou a Stark por um tempo? Fukuyama, né? Não lembro. Mas eu lembro do robô. Ah, será que é um tal de Ronin? É, acho que era Ronin alguma coisa, que era uma arma secreta do Japão. Acho que apareceu numa história do Wolverine isso, se não me engano. Fora isso aí, tem também um quadrinho do Mech Avengers que eles fizeram. Que esse sim fizeram já pra vender os bonequinhos. Mas acabou que não virou nada disso, né? Virou mais o que o Felga falou mesmo. Virou mais uma homenagem lá ao também o único filme que eu conheço do gênero assim que eu vi, né? O Círculo de Fogo. O Voltron mesmo eu nunca vi, então não tenho a mínima ideia se tem uma referência ali ou não. Quem viu e quem gostou, diz que é cheio de referência. Agora, três pontinhos. Eu não sou a pessoa indicada pra dizer, né? Você tem as referências. Você olha pro estilo dos... Por exemplo, o robô do Capitão América, né? Do Sam Wilson. É a cópia daqueles Gundams clássicos, né? Aí você olha pro robô, se eu não me engano, da Mônica Rambeau. Lembra o estilo dos visual dos Evangelions, tal. Tem ali as referências, tal. Mas, cara, não adianta só jogar a coisa achando que vai funcionar, né? Você tem que saber construir a coisa. E aí, já indo pro segundo episódio, que também, assim, apesar de ele usar outro estilo, mas ele padece do mesmo problema, porque, na verdade, o segundo episódio, ele é voltado pra ser um grande, vamos dizer assim, uma grande homenagem ao cinema dos anos 50, 60, né? Aquele período, vamos dizer assim, aquele período bem maluco de Hollywood, né? O Howard Stark ali fica encarnando meio que o Orson Welles ali no meio do episódio, certo? A Agatha meio que lembra aquelas atrizes, né, da época e tal. O visual, assim, por exemplo, do cenário, da produção, também lembra tudo isso. E também, ao mesmo tempo, era meio que fazer, olha, mostrar um pouco da Hollywood dos anos 50 e 60, que também tinha muitos filmes que eram, não é, vamos dizer assim, os filmes eram entrelaçados com musicais, e aí você usar como, vamos dizer assim, um contraponto a Bollywood, né? Certo? Que também faria a mesma coisa. Então, o duelo ali entre a Agatha e o Quingo, ali também era pra ser, vamos dizer assim, olha, ter as referências da Hollywood dos anos 50 e ter as referências ali de Bollywood. Só que aí, né? A dúvida, Bollywood é tão antiga feito pareceu ser? Não. Eu fui pesquisar aqui. Já existia, obviamente, a indústria de cinema nos anos 40, mas o termo Bollywood foi popularizado por lá nos anos 70. Tudo bem. Vamos dizer que anos 60 é onde se passa esse episódio, no máximo 70, né? Pode ser 70 também. Eu diria, eu colocaria entre 50 e 60. Grita que é anos 40. Mas é 40, Paulo? Segundo as coisas lá, disse que é 40, segundo a Wikipedia dele. Até porque bate com a época da Agente Carter, já que parece que esse negócio do Howard Stark virar produtor de Hollywood é uma coisa que fizeram uma referência a Agente Carter. Apesar disso, toda estrutura de cinema é uma década depois, pelo menos que eu entendi ali. Mas enfim, eles tentam pegar vários pontos desse gênero pra depois transformar no episódio. Mas da mesma forma, a coisa acaba não fluindo. Tanto é que assim, você tem aquela batalha das danças, aí depois realmente termina num tiroteio mágico ali e tal. Eu tinha entendido que a Agatha absorveu os poderes, ou seja, os Eternos apareceram lá, atacaram ela, e aí ela absorveu as habilidades. Assim, não, eu também entendi que foi isso que ela fez, mas só que eu achei que ela só absorvia magia, não habilidades. Ou então, no final das contas, é mágico até você poder explicar... Vai ser isso mesmo, né? Só que né? Não é mágico, né? Porque, querendo ou não, são construtos criados pelos Eternos, né? São seres artificiais, né? Assim, o episódio, pelo menos, relembra um plot que, aparentemente, o MCU esqueceu, né? Que é o Celestial que tava aqui na Terra e ia ser despertado e tal. Até isso poderia ter sido um pouco melhor trabalhado, porque eu acho que teria um pouco a ver a Agatha ir atrás desse tipo de poder. Não acho que estaria fora daquilo que a gente viu ao longo do, por exemplo, como a gente viu agora na série dela, ou em WandaVision. Acho que estaria dentro da, vamos dizer assim, do ethos do personagem. Considerando que isso foi lembrado duas vezes em 8 episódios, eu diria que tipo, restolho das temporadas anteriores que eles foram empurrando com a barriga depois que viram que Eternos não fez tanto sucesso assim. E que os plots já, que esse plot de ter um Celestial ou alguma coisa do tipo já foi esquecido. Mas aí é aquela coisa, aí depois adota, você tem lá uma referência a WandaVision, né, que quando ela aprende lá o Celestial, vamos dizer assim, foi o mesmo truque que a Wanda usou com ela, né, no caso. Mas, cara, assim, várias coisas que poderiam ter sido feitas pra criar um episódio muito bom tal, e acabaram, assim, meio que se perdendo no coisa. E também poderiam até, assim, tudo bem, tem isso a gente até falou em algumas outras temporadas tal, outros podcasts sobre as outras temporadas, mas o fato de você ter esse estilo de animação estanque, talvez prejudique um pouco determinados episódios. Esse talvez, como o João falou, poderia ter sido melhor se tivesse outro tipo de animação. Mas enfim, ambos os episódios tentam pegar os gêneros, mas eles não conseguem fazer as coisas funcionarem, né? Paulo, você quer comentar alguma coisa desse ou adiante? Adiante, depois dessa aula do Felga, vamos adiante. Bom, seguindo então a lógica aí de filmes, quer dizer, de episódios inspirados em gêneros de filmes, o terceiro episódio, e aí eu vou falar em bloco separado aqui, porque eu considero mais bem pensado, construído, trabalhado, veio em cima de uma ideia de um buddy cop, né? No caso não seria de cop, porque os dois personagens principais que estão sendo buddy aí, estão sendo amigões aí, né? Parceiros que nem sempre se dão bem, né? Tipo um máquina mortífera, que às vezes tem perfis totalmente diferentes, mas tem que ir juntos, sair de uma situação, se unir pra sair de uma situação. Então esse terceiro episódio junta o Soldado Invernal com o Guardião Vermelho, que são heróis da Rússia de diferentes épocas e momentos, né? Ele tá pegando aí, vale ressaltar, não o Guardião Vermelho de hoje, mas seria o Guardião Vermelho mais jovem ali, perto do assassinato de Howard Stark, ou seja, anos 90 por ali? 90, né? 90. 90 parece ser tão perto 90, pra mim, né? que parece até errado falar, né? Mas enfim, a pergunta, o que aconteceria se o Guardião Vermelho parasse o Soldado Invernal? Parasse o quê? Parasse no momento do assassinato do Howard Stark, né? Então tinha aquela missão ali. Vale ressaltar que os chefões da Rússia, né, já estavam escanteando o Alexei há muito tempo, né? Que o Alexei era aquele cara que via da União Soviética antiga, a Rússia mãe, por aí vai, né? Todo orgulhoso, vindo a coisa como sempre o lado bom, né? E o Soldado Invernal não, era a versão maquiavélica da coisa, né? Usando subterfúgios, agindo nas sombras, movendo peças para que as coisas acontecessem favorecendo os chefões dele da União Soviética, né? E aí, no momento que ele interrompe de matar o Howard, né? Eles estão lá para roubar, como acontece no filme, né? Aí, o curioso é isso, ele é um gênero e ele também é um episódio que é formado a partir da mudança de uma pequena situação de um filme do UCM. Ou seja, é como se fosse uma divergência da linha sagrada principal, né? E aí ele Nico, na hora de roubar lá o que tava no porta-mala do Howard, ele não mata nem a Maria, nem o Howard, e aí eles viram fugitivos, porque tá todo o FBI, a CIA e por aí vai. Tudo atrás dele. Por quê? Porque enquanto o Soldado Invernal age sempre na surdina, né, e não quer ser percebido, o jeito que o Guardião Vermelho chega ali, ele só botou os holofotes em cima dele. Enfim, é um filme que também vira, em parte, um filme de road movie, porque eles têm que passar por várias situações e cenários pra conseguir se safar, né? Aí tem todo o lance de que ele tem um infiltrado ali no governo americano, que seria esse cara, um espião e por aí vai. Aí a gente descobre no meio do caminho que aí tem o Obadiah Stane, né? Trazendo de volta esse personagem esquecido, conseguiram colocar ele bem vinculado, como se fosse... Inclusive, eu não sei se no filme deixa claro que o Obadiah Stane teria sido um dos mandantes, né? Ou trabalhado com a Rússia pra aquilo. Pra mim, já não ficou tão claro no filme. Então foi um acréscimo a mais que esse episódio colocou, né? E o lance que eu mais gostei é que os personagens, cada personagem ali, né? O Soldado Invernal e o Guardião Vermelho, eles têm diálogos muito bem escritos, muito bem amarrados. E aí vem o lance que eu falei, né? Esse episódio foi escrito pelo showrunner, o roteirista original das outras temporadas, que é o A.C. Bradley, né? Ele sozinho escreveu isso. Então meio que foi a despedida dele, de fato. E pra mim é o episódio que mais lembra os outros, de tão bem construído que foi, né? O diretor também foi o Brian Andrews, e provavelmente foi um episódio que sobrou das outras temporadas, porque ele foi um dos primeiros a ser divulgado quando se falava em terceira temporada lá no comecinho lá, então ele já tava pronto, vamos colocar assim, né? O personagem do Alexei é muito bom, porque ele é aquela coisa otimista em pessoa, né? Mesmo quando ele tá vindo que a coisa é meio, não é daquele jeito, ele vai sempre olhar pro outro lado. Eu achei engraçado o roteiro, porque a todo momento ele tava praticamente sendo um narrador do Manifesto Comunista, né? Sempre citando uma fala, Lenin não faria isso, não sei o quê, ou ele tentando convencer a mulher lá do caixa, lá da McDonald's, não era McDonald's, né? Que ela deveria tomar os meios de produção pra ela, porque ela deveria trabalhar e ser humilhada daquele jeito, e por aí vai. E do outro lado tem o Sebastian Stan como o Buck, né? Recentemente ganhador do Globo de Ouro. Eu não acho que ele seja um bom dublador, pra mim, ele não sei porquê, eu sempre falho um pouco pra casar o tom de voz dele com o personagem que aparece ali, mas desse jeito que ficou, e que era o Soldado Invernal muito robótico ali no começo, eu não senti tanta falha aí, como aconteceu nas outras temporadas, eu senti que o Sebastian Stan falhava um pouco, né? Pra mim foi o melhor, disparado. Pra mim, esse tipo de episódio poderia estrichar, ficar grande e fazer um filme. Porque é bom, e é bem roteirizado, é bem feito. Vou passar pra outra pessoa que com certeza gostou, além de mim, e aí pode falar um pouco mais aí. Paulo. Eu faço minhas palavras do coveiro, menos o final. O final foi novamente que a gente fala dessa a covardia do final feliz deles, que é totalmente incoerente, porque eles cortam no meio da ação, você não sabe como é que o Bucky foi levado de volta, por que que o Alexei não tava movendo o mundo pra... O cara era tão amigo, tão gente boa, e deixou o Bucky, assim, voltar pra sala vermelha, não fez o menor sentido isso, na minha opinião. Você tá olhando o lado do dele, né, do Guardião Vermelho, você não poderia olhar o lado do Soldado Invernal que se sacrificou, porque na minha opinião, esse é o ponto. O Bucky já tinha dito, eu vou me sacrificar e você foge. O Alexei já tinha decidido que não. Esse foi o problema. Ele já tinha decidido que não. Aí eles correm pra enfrentar o Dado. Aí parece que o Alexei, Bucky, mudei de ideia, tchau. Nenhum morreu ali, entendeu? Porque o sacrifício original seria morrer. Não, mas estranho da forma como ficou aquilo. Entendi. Uma covardia, porque já que era pra fazer um final feliz, podia ser o final, sei lá, tipo, a primeira missão dele lá, como na SHIELD, fosse resgatar o Buck, alguma coisa assim. Em vez daquela incoerência maluca de uma equipe de Vingadores em que o Homem de Ferro e a Viúva Negra existem, sendo que a Viúva Negra, a Natasha nunca foi... A Natasha teve a vida dela completamente mudada, já que ela nunca foi pros Estados Unidos, ser filha do Alexei. E o Tony Stark conseguiu de alguma forma, ainda com o Howard vivo, com o Obadiah morto, você virar o Homem de Ferro. Assim, mas ali pra mim foi só um easter egg, vai. Pra mim o final, o mais incoerente pra mim foi ele, de repente, virar um americano lá, adorador dos Estados Unidos da América, quando ele é totalmente a favor da Mother Russia, né, da Mãe Rússia lá. E aí ele tá virando um coach, né, virando um técnico de, não coach dos dias de hoje, né. Já ia pedir pra você traduzir. Um técnico técnico de time de futebol americano lá, e ele vangloriando lá, ó, fazendo sinal com a bandeira e aí vai. Não, é porque ali ele tava disfarçado na missão, porque se tu for lembrar, no filme da Viúva Negra ele também era um bom espião. É porque no filme ele tava muito bonachão, mas bem ou mal, assim, se a gente for olhar pelo coisa histórico, a União Soviética foi extinta em dezembro de 1991. Então, meio que ele não tinha muito o que fazer, não tinha mais pra onde ir, literalmente. O país dele meio que se desfez. Então, era o que sobrou pra ele, como ele falou, e ele tava certo ali. A União Soviética venceu a guerra, os Estados Unidos só deu o apoio moral. Você falou da Segunda Guerra Mundial, isso. Da Segunda Guerra Mundial. Que teve várias tiradas, cara, que foi muito bem escrito as falas. O que eu não gostei desse filme, desse episódio, foram duas coisas. Primeiro, a duração, porque como tu falou, deveria ter mais tempo pra desenvolver melhor essa amizade deles, porque acaba por ser muito pouco tempo, acaba sendo muito assim, comprimido em poucas cenas. A gente viu o sufoco que foi pro Buck conseguir se desprogramar, isso que era Steve Rogers. Por mais otimista e alegre que o Alexei fosse, ia ter que demorar um filme inteiro até o Buck se desbloquear. O outro ponto foi esse final. Ali no meio do caminho que ele teve, né? E o final. Mas o resto, o Alexei era totalmente assim, contra mortes. Mas aí ele olha assim, aí o Obadiah morre aí. Não, mas ele não era uma pessoa legal mesmo, né? Então, dessa vez é uma exceção. É muito engraçado. A decepção do Alexei, que até o momento ele tava aquele, nós estamos contra mortes, assim, né? Mas ele era um espião, né? Tinha alguma moral pra ele. Mas a decepção dele, quando ele viu que todo o plano e o... Porque ele chamava o Obadiah de um homem como se fosse um informante dele, né? Como se fosse E era o informante, deles. Ele achava que era alguém que fosse um mega comunista dentro do governo americano. Bri era um mega capitalista fazendo um acordão. Mas ele ficou louco ali, ficou puto, né? Agora, uma oportunidade perdida, na minha opinião, nisso tudo, foi não linkar essa história com aos Vingadores dos anos 80. Porque dava pra linkar muito bem, porque um grupo de Vingadores formado termina o... No prato passado, termina um grupo de Vingadores formado, termina o é gigante, né? Eu sempre esqueço o nome dele. O Bill Foster. O Bill Foster. O Bill Foster, já com seus poderes e tudo mais, de forma mais pública, que ele não usava daquela forma, assim, no cano original. E termina com o Soldado Invernal sumido. Aí quando vê aquele não, vai ser a continuação desse episódio, aí o Buck vai encontrar o Alexei e eles vão aprontar várias coisas. E assim, as datas batem, mais ou menos. Mas aí precisaria dar uma volta muito grande pra explicar essa missão que ele mandou pra matar o Howard, né? Porque aí o lance todo é da missão do Howard. Por isso que eu falo que esse episódio basicamente é como se fosse um desvio apenas naquele momento da interferência do Alexei da linha sagrada do tempo. Que é diferente, por exemplo, de outros episódios aí, porque a gente sabe que, tipo assim, muda muita coisa, né? É isso. Esse episódio, ele foi o melhor da temporada, depois dele a ladeira abaixo. Subiu um pouquinho, né? E depois tem que cair, né? É. João? Cara, vou ser sincero, acho que tô até em minoria aqui. Eu não achei o episódio tão legal assim. Eu também concordo, eu acho que ele é melhor do que os outros dois, mas não sei, não acho que me empolgou ao ponto de falar, caramba, eu preciso continuar assistindo os outros episódios. Inclusive, quando eu assisti os outros episódios, né? Vocês já falaram já, a ladeira abaixo. Eu não curto muito o humor do Gordão Vermelho, eu acho, não sei, é uma coisa que não me pega muito, não conversa muito comigo, mas eu confesso que eu gosto muito da interação entre os dois personagens, eu acho que foi bem encaixado, foi bem colocado. Enfim, dentro dos episódios, eu acho que ele tem realmente uma melhora mais de roteiro, mas eu não achei, não tive a mesma sensação que vocês de, meu Deus do céu, tipo, o episódio melhorou bastante, sabe? É notório, assim, uma diferença, mas não tanto quanto vocês colocaram. Só pra saber, assim, se é só o episódio ou tem a ver com a escolha dos personagens, o que é que você acha do Alex que sei fora desse desenho aí. Você tem razão, na verdade eu não curto muito direito. Você não gosta do estilo. Porque, por exemplo, assim, eu acho ele um puta personagem, mas o Paulo vibra ainda mais com ele. Não é só a loucura de fazer símbolozinho e foi se bater e ficar cantando o hino da União Soviética, não é por conta disso. Mas é que o que eu acho, na simplicidade dele, um personagem muito bem feito. Não é só um maluco. Um bobalhão. Talvez o Paulo até possa complementar o que eu possa falar aí pra defender ele, mas termine aí, João. É que eu não curto muito as piadas que são colocadas ali. Eu acho um pouco simplório, um pouco raso, sabe? Não, não me pega muito o humor, e como as piadas são feitas pelo personagem, não é uma coisa que conversa comigo. E acaba, sei lá, criando uma certa distância entre eu e o personagem ali. Eu confesso também que eu não curto muito ele, acho que entre os dois eu prefiro mais o Bucky. Também não é um personagem também que eu acho, né, que seja os personagens que eu mais gosto dentro do MCU que já foram introduzidos. Mas é interessante os dois personagens, eu confesso. Tipo, ela é realmente muito boa, porque você tem um contraste muito grande, tipo, de uma pessoa otimista pra uma pessoa mais séria, mais focada na missão, né, que é o... dentro de todos os... a programação que tem ali do Bucky. Porém, também acho que o jeito, né, beleza, eu entendo que ele é um personagem bem construído, né, o jeito que vocês colocaram. Porém, ele interfere muito fácil pro Bucky mudar de personalidade no final, sabe? Não sei. Eu acho que você tem um cara que tem uma lavagem cerebral, onde você tem vários filmes ali onde o Steve Rogers fica tentando motivar ele até mudar a personalidade por conta da programação que ele tem. Ele faz isso de forma muito fácil, sabe? Não sei, não me convenceu o suficiente. Tem dúvida. Mas é porque, assim, isso também é culpa por conta dos 30 minutos. 30 minutos eu tô falando aqui, sendo bem condescendente, né? Que os episódios são menos de 30, às vezes. Não dá pra vazar. Então, algumas coisas seguem a lógica de desenho, como qualquer desenho de 20 minutos. Você tem que supor que as coisas são assim, pra ser ligeiro, e acontecem rápido mesmo. Por ser curto, talvez não me convença, ser uma coisa um pouco rasa, não torna a obra muito complexa. Eles poderiam fazer algumas obras, talvez alguns menos episódios, e mais longos, e desenvolver melhor. Acho que talvez eu teria mais conexão com o personagem, talvez. Paulo, antes de passar pro Felga, você quer completar alguma coisa que eu falei sobre o Guardião Vermelho aí, que eu não tenha falado? Mas é isso mesmo, que eu considero o personagem, por mais que ele seja o alívio cômico, a gente nota desde do filme da Viúva Negra que ele é mais do que isso. Dá pra ver no filme da Viúva Negra, dá pra notar pelo trailer que ele é aquele cara que ele era confuso até entre ele mesmo sobre o que era a missão e o que ele realmente sentia pelas meninas, porque ele fala lá como se tivesse ali aliviado, ter acabado a missão, mas ao mesmo tempo, né? Mas ao mesmo tempo ele trata tanto bem com ela como filhas, ele tatuou os nomes delas, e isso foi um detalhe que a Piscou perdeu no filme, porque é uma tatuagem que só quando ele tá de costas na prisão na Sibéria, dá pra ver. Então, assim, eu acho que o personagem, ele tem, assim, como você falou, ele tem esse otimismo, entre aspas, até um tanto quanto ingênuo, às vezes. É puro coração, e, Paulo, pra você ver. Exatamente, pronto. Quando ele cita as coisas do Manifesto Comunista, ou por aí vai, você vê que ele tem várias falas tiradas de lá, né? Ele fala como se fosse querendo explicar, olha, você que é americano não entendeu ainda, mas é isso, se liberte dessa opressão. Você vê que ele tá falando aquilo ali, uma inocência, e que as outras pessoas falam assim, nossa, quem é esse maluco, né? Que às vezes nem sabia, não tinha nem chegado até hoje nos Estados Unidos, talvez muita gente não sabe nem do que ele esteja falando ali, né? Desse sentido, dessa lógica aí. E ele fala como se fosse pra assim, ó, tô te levando bem, não é diferente do que era, por exemplo, isso que casa bem, o contraste com o Bucky, que pelo contrário, o Bucky tá ali só pra matar, fazer a desgraça, e com isso conseguir as coisas por debaixo do pano, né? E assim, tipo, são detalhes, como você mesmo falou, ele é basicamente o Capitão América se criado na União Soviética, até metido, porque, como você falou, ele é 100% coração, e ele faz as coisas de acordo com o que ele pensa que é o certo, não assim, tipo, e ele quer ser... isso mesmo, assim, cercado com, digamos, o mundo de, entre aspas, cinismo. E isso ficou muito legal, porque foi uma tradução boa disso, no caso. Se você ver o lance que ele sai pregando ali, do outro lado da moeda seria considerado uma pura bobagem, coisa de bobo, inocência, por aí vai, pra um cara que foi criado como ele foi criado, vendo outra pessoa narrando sobre o sonho americano. E pra ele sendo considerado um absurdo aquilo ali, de que basta você fazer os seus méritos, por aí vai que você consegue. Então tem esse contraste muito ali, né? Não, e sem falar que aquele negócio, ele não ele não descampa também pro chauvinismo, que é tipo o nacionalismo quando você já chega nos extremos. Porque, por exemplo, tem aquele momento lá que ele elogia o carro lá americano, aí só que quando ele vai elogiar o carro, ele elogia da forma que ele entendeu que deve ser elogiado, ou seja, é um mérito para o sindicato dos metalúrgicos, sim, não para a empresa. Sim. Esses detalhezinhos dele que são legais, que vale a pena sempre no personagem, que mostra que ele não é só um bobo alegre, como é que chama? Alívio cômico. Então, mas ele tem um motivo ali, não é um bobo apenas por ser bobo, entendeu? Pra nossa lógica e visão, ele é. Bem, é isso. Felga, vai lá. Eu acho que falaram já boa parte. Eu, assim, cara, esse realmente é um episódio que dá um, vamos dizer assim, é um pouco melhor até do que se comparado com os outros e tal. Mas eu acho que, assim, vamos dizer assim, na minha visão, né? Achei meio forçação de barra vamos dizer assim, porque realmente ele trabalha com dois extremos, né? Um é o Alexei, que seria a visão, vamos dizer assim, a visão propagandista boa da Rússia, enquanto o Soldado Invernal é aquela que executa as coisas nas sombras, tal, aquela coisa e tal. Que também já foi trabalhar no Capitão América, tal, em algumas histórias, tal. Sei lá, pra mim, achei que ficou meio over, sabe? Isso também é um problema que acho que acontece em outros episódios. Mas enfim, vamos dizer assim, do Fringir dos Ovos, acho que esse aí é um dos melhores mesmo dessa temporada. Ainda assim, eu achei bem chato, mas enfim. Helga, pra tu achar esse episódio ruim, tu tá... Enfim, vou ficar quieto. Seguindo, então, na sequência aí de episódios, pra mim, o segundo melhor, né? Não necessariamente excelente. Pra mim, o que é realmente equivalente às outras temporadas é esse aí mesmo do Alexei e do Soldado Invernal. É o do Howard e o Pato, né? Eu não sei como é que eu traduziria isso, mas enfim, é sobre o relacionamento do Howard e o Pato com a Darcy, né? A Darcy, que é a que mais apareceu em outros filmes, outras séries e por aí vai, né? De Thor, foi pra Thor Mundo Sombrio, foi pra um monte de episódios aí de What If, foi pra WandaVision, que mais? Virou personagem dos quadrinhos recentemente. Então, Darcy tá em todas. E aí, um episódio que foi um episódio assim, mais criticado, provavelmente, de todos, da primeira temporada, que foi do Thor Festeiro, né? Eu nem me lembro qual era o episódio. Era o que aconteceria se Thor fosse o filho único, uma coisa assim, né? Cara, aí a gente viu que tinha um relacionamentozinho, mas era uma piada, né? Do Howard chamando a Darcy pra sair. No meio daquela bagunça que foi o Thor fazendo uma festa em Midgard, né? Transformando Midgard ali no... Sei lá no quê. No salão de festas do quintal da casa dele, né? E aí, as consequências diretas disso é que nasce um ovo. E aí, esse episódio é o que gerou mais se falado de todo. Não necessariamente por ser falado de uma maneira positiva, né? Mas falado por conta desse relacionamento entre a Darcy e o Howard. Que aí, as pessoas mais, vamos dizer assim, recatadas, mais sei lá o quê, ficaram absortas, porque, olha, ela teve um ovo do pato, isso quer dizer que ela teve um relacionamento com este pato, meu Deus, abominação, bestialidade, sei lá o que eles chamam, né? Começou uma loucura em cima disso. O pessoal já esqueceu de Roger Rabbit. Então, é isso que eu falei, assim, é uma geração muito sensível, ou então, sei lá, estão frequentando muito alguma coisa que estão mexendo muito com a cabeça deles, né? Porque, historicamente, né? Porque tem gente que fala assim, olha, é a Disney fazendo isso. A Disney tá woke, tá botando agora relacionamento da mulher com o pato. Gente, antes de se pensar em Disney, né? Quando a Marvel tava vendendo direitos de filme à torta direito, Howard já tinha virado um filme que passava em Sessão da Tarde, tá? Sessão da Tarde. E que aqui você não viu relacionamento nenhum. Você viu o ovo já nascendo. Aí diz que tinha um ovo lá. E o ovo vira o MacGuffin do episódio. Mas esse filme dos anos 80 do Howard, e o Howard, neste filme se relacionava com a Beverly, né? Que era uma personagem dos quadrinhos, aparece ele na cama com os beijos com a Beverly de camisola. E diferente dos quadrinhos que ele tava peladão nos quadrinhos, ele aparece de pijama. Porque, querendo ou não, Sessão da Tarde. Mas é muito pior do que você pode imaginar literalmente aquilo ali. Só que vale ressaltar que o Howard em si, o personagem que não foi criado, né? Ele foi criado pra ser mais uma simbologia. Quando foi criado, tá? Mais uma simbologia do que o Steve Gerber queria dizer pra atacar certas coisas, inclusive corporativismos e por aí vai, porque querendo ou não, ele era um anti-Pato Donald, né? É tudo que o Pato Donald era, ele era o oposto, né? Até pra usar calça, o Pato não usava calça, o Howard é um pato que usa calça, né? Enfim, sem entrar em detalhes aí, porque não é um podcast sobre Howard, mas tinha daquilo ali, o Felga também falou, Roger Rabbit, era outra coisa, porque os dois são desenhos, se perdoa, mas aqui os dois também são desenhos, caramba, né? Na verdade, eu também não acho grande coisa episódio, mas isso não dá pra entender porque que virou ponto de crítica, certo? Não virou ponto de crítica, virou uma guerra, uma 16ª, 8ª cruzada em cima desse episódio, que esse episódio girou em torno disso, porque tem que cancelar de novo, que daqui a pouco vai ser a próxima coisa que a Marvel vai fazer, né? É isso que virou. Só que, enfim, isso já existia, isso já é colocado. E outra, não é a porra de um pato. É tudo bem, é um pato, o Howard é um pato, mas é primeiro um desenho, né? E a outra, não é um pato normal, o Howard é um alienígena. Não vou nem puxar muito pra esse lado, porque vai que o pessoal acha que eu tô defendendo outra coisa aí. Não, peraí, e outra, mais importante ainda. Nos anos 80, ele era padrasto do Martin McFly. Isso, veja o filme, que você vai ver quem é que faz o papel da Beverly. E aí tem a teoria do Paulo de que ele era o padrasto do Martin McFly, mas enfim. Tirando isso aí, o episódio em si, isso é um pastelão, uma comédia pastelão. Tem esse MacGuffin aí do ovo. O ovo é colocado e narrado pelo Vigia como vai ser muito importante pro futuro, não sei o que, lalalala. E começa a cair nos olhos de vários grupos diferentes que veem aquilo ali como se fosse o novo Messias. Eu acho que eles nem olharam por esse lado, essa galera, não ia pirar o cocão, além de não, abominação. Então, só tem um detalhe, né? O episódio sai no dia 25, né? De dezembro. Pois é. O pessoal é tão limitado que ficou ali da aberração do relacionamento que nem pensou nesse paralelo aí do novo Messias. Mas enfim, o novo Messias sideral, né? Do espaço sideral, que várias equipes vão lá e aí ele começa a juntar várias coisas. De Nick Fury aqui na Terra, que de repente apareceu o Skrull, não sabia de onde eram os Skrulls. Os Skrulls são da equipe do Nick Fury, né? Aí, quem é que mais tinha? Eles trouxeram de volta o Caecilius. Caecilius, exatamente, com a equipe de magos deles, né? Magos do mal, os Elfos Negros. Enfim, no final, foi até parar o Thanos, que o Thanos foi sem querer, né? Que o Thanos foi chamado pelos caras da Ordem Negra lá. Vocês estão me parando por isso, por causa de um ovo. Aí, mas é bem isso. Enfim, virou meio que eu compararia esse episódio com a comédia pastelão em si mesmo. Era pra ser isso. Botou o Howard pra ser aquilo ali mesmo, né? E virou aquele filme que Tom e Jerry, né? Vamos pegar isso aqui, um corre pro lado, outro corre pro outro com o objeto. Às vezes, feito Scooby-Doo, né? Que um corre pra sala de um lado, corre pro outro. Que virou isso. Uma corrida em cima da história do ovo. Que o ovo caía, ia pra lá e pra cá. Mas é divertido em certo ponto, porque os diálogos ainda são bem escritos. Dessa vez, é o Martin Schausen, é o Matthew Schausen que escreveu mesmo. E as piadas, não sei se também tem aquele, o que faz a voz do Howard, né? Que ele ajudou também lá em fazer certas piadinhas lá, né? E dessa vez foi um episódio que foi um episódio não, né? Acho que foi o momento que o Howard mais aparece depois daquele filme, que nem nos filmes ele teve tanta essa atenção aí, né? E ele tem umas piadinhas, né? Pra se disfarçar, pra pegar o ovo, que tem certa hora que o ovo vai parar na mão do grão-mestre, aí ele tem que se disfarçar pra pegar a nave dele. E, enfim, eu me diverti pelo curto período de tempo que foi dessa história aí, mas obviamente não é grandes coisas assim. Mas dentro do episódio de What If, dentro dessa temporada, também valeu, né? Seria o segundo que eu acharia de saldo positivo aí. Eu falei que o outro era melhor, mas repensando, eu acho que eu gosto mais desse episódio do que do anterior. Eu lembro que quando eu comecei ver o pessoal comentando sobre esse episódio do What If nas redes sociais, eu vi muito comentário sobre a questão do ovo. Eu falei, nossa, será que é tão ruim assim? Só por causa dessa situação. E quando eu fui assistir, eu falei, não, cara, pior que eu gostei. Tipo, dentro dos episódios, também não acho que é uma grande maravilha, mas eu acho que me divertiu. Eu não esperava isso. Sim. Principalmente porque ele foi uma grande consequência daquele episódio do Thor Festeiro lá da primeira temporada. Aquele episódio eu acho horroroso, não gosto daquele episódio. Mas aqui, eu sei que ele também não se leva a sério. É horrível. Aquele episódio do Thor Festeiro, não sei se você gosta, mas é horrível. Então, cara, eu não curto, eu acho ele péssimo. Mas aqui, eu acho que ele também não... Opinião sincera, você não acha isso melhor do que o Thor Festeiro? Bem melhor. Eu não gosto do Thor Festeiro. O Thor Festeiro eu acho péssimo, mas aqui, eu acho que ele funcionou. Ele não se leva a sério também, mas eu acho que é um episódio que, cara, você tem que entender que não se leva a sério. Você não pode esperar nada muito complexo disso. É só um monte de situação aleatória que vai acontecendo, mas, né, você se sente até interessado, se sente entretido. Eu acho que esse era o objetivo do episódio. É um grande, né, pipocão ali que não se leva a sério. É, mas, cara, você não pode esperar muito quando você tem uma relação entre um pato e uma mulher. Tipo, cara, é isso, sabe? É só pra você não levar a sério. Quanto mais você vai pensar sobre isso, menos ele vai fazer sentido, mais você vai ficar incomodado. Aqui é um episódio que, como eu falei, ele é pra divertir, né? Eu acho que ele é pra entreter. E eu acho que ele funciona, como eu falei. O episódio do Thor Festeiro, eu não gosto. Eu acho ele péssimo. Eu acho que pra mim não funcionou. Aqui não. Aqui você tem dois personagens que não são, né, o centro do... Não, nem de longe. O centro do MCU não são heróis conhecidos. Não são nada. Então, você pode brincar com isso o quanto você quiser. E eles brincaram aqui, fizeram uma aventura divertida. Trouxeram ali vários personagens aleatórios pra deixar a história mais divertida. E eu acho que ok, sabe? O que eles entregaram aqui tá, tá competente, sabe? Como eu falei, também não acho que é grande mérito, assim, da temporada em si, mas acho que dentre todos que eu assisti, eu acho que esse acaba sendo o melhor. Não é, né, uma coisa que eu vou ficar, meu Deus do céu, preciso assistir de novo algum dia. É só assistir. Acho que foi os últimos ali que eu assisti que foi o melhor gasto dentro dessa temporada, mas é isso. A sutileza das piadas dele, que tipo assim, dele botar o ovo com aquele aparelho, aquele, sei lá, um negocinho que como se fosse pra bebê, né? De pendurar na coisa pra levar. Sei lá, carregador de bebê. Não sei como chama aquilo. Enfim, aquelas sutilezas assim, sabe? E o Howard tentando se infiltrar também naquele culto lá do Calícios também. Tem umas sutilezas na piada ali que te arranca a risadazinha. Coisa que o Thor Festeiro, pra mim, não fez em nenhum momento, assim. Thor Festeiro só achei meio que... Também foi assim, foi um episódio tão fora de tom comparado à primeira temporada, não tem como você gostar dele dentro do contexto, mesmo se fosse razoável, né? Sim, eu só queria dizer que teve uma fala ali do Nick Fury muito feliz, que ele vira pra ela e fala que eles não podem ficar com o bebê porque ela é uma mãe de primeira viagem. Tipo, isso não faz o menor sentido, tá ligado? Tipo, toda mãe precisa ser uma mãe de primeira viagem, mas enfim. Não, e o Samuel L. Jackson, ele fez as vozes ali da dublagem, né? Tem hora que você vê que ele, nesse episódio, ele tá, sei lá, chutando o pau da barraca, né? Eu vim no original, né? Aí ele gritava assim, Furry Out! Só que ele gritava de um jeito tão atordoalhado, assim, tão maluco, assim, que eu digo, nossa, Samuel L. Jackson tá no espírito desse episódio de ser porra louca mesmo. Paulo, quer completar alguma coisa aí? Não, vocês acabaram falando tudo. Eu só recomendo que quem conseguir, que leia as histórias do Howard e o Pato dos anos 70, Você tá recomendando as pessoas que acharam esse episódio um absurdo, uma bestialidade, a ler as histórias do Howard dos anos 70? Você tá fazendo isso mesmo? Isso mesmo. E depois assistir o filme da Sessão da Tarde e, por fim, ler a versão do lado de dados, que ele e a Tia May fundam lá uma agência de detetives e eles vão atrás da Leia Thompson. Eu não quero ser injusto quando eu falo essa geração, tá, gente? Mas assim, essa geração, não tô falando geração Z, Y, Z, não. Eu acho que, por exemplo, tá muito certo. Tem algumas pessoas que, por exemplo, que é da minha geração, mas não sabe se comportar como 40 anos. Então tem um erro na geração de minha geração de se comportar com a maturidade como uma pessoa que deveria ter 40 anos, às vezes. Então tem essas pessoas também. Então, quando eu falo de geração, não é uma faixa etária, não. É cada faixa etária não sabendo se comportar como uma faixa etária que deveria ser, né? Então tem gente, por exemplo, de 40 anos, ou que deveria já, nem devia ter apavorada com esse episódio, mas entrou nessa vibe aí também de agora achar tudo um absurdo, né? Tudo é woke. Enfim, Telga. Sem grandes acréscimos, né? Eu acho que assim, se eu acho que o episódio fosse uns 10 minutos menor, acho que seria melhor, mas... Acho que assim, tem vários pontos que dá pra criticar e tal. Agora, pegar logo esse ponto pra virar o ponto, vamos dizer assim, o grande problema do episódio aí é realmente... Episódio não, da temporada. Tá sendo... Não, da temporada, né? Meu, um negócio é pra ser uma extrapolação, é fantasia e tal. E assim, cara, é assim, pessoal, como você falou, o cara de 40, 40 e poucos anos, cara, cresceu vendo desenhos que são o absurdo do absurdo. E, cara, sempre rolava lá uns beijos do Pernalonga numa mulher, um lance assim e tal. E, cara, nunca houve esse, ó, meu Deus do céu, cara, sei lá. Não, entraram uma nóis, uma vibe assim que inexplicável algumas faixas etárias. Virou meio que o grande cavalo de batalha, não só da mídia de filmes, séries, mas também qualquer mídia agora. A grande questão é se é woke ou não, ou se é antes. Exatamente. Até levantar 5 minutos de discussão aqui com o Felga, se os outros quiserem se meter aí. A gente quer ter falado isso aí. Transformaram isso numa batalha tão grande que, assim, o ponto é se presta ou não, é se é woke ou se não é. Seja lá isso que for, né? Que é um termo que foi levado pra outras consequências, assim. Originalmente era uma coisa, num dos mais recentes virou outra coisa, e aí o outro lado levou pra outra coisa que não tem nada a ver. É um termo muito específico, mas enfim. E aí no final, você não avalia se o episódio é bom ou não, quais são os problemas, tá? Eu particularmente acho que... Os outros critérios foram deixados de lado. É. Então você não pode mais ver se os diálogos são bem escritos ou não, se a criação narrativa da história é boa ou não. Às vezes você não pode nem criticar contra nem a favor por conta disso, e as pessoas se limitaram a isso. É um nível de de limitação que às vezes a gente fala assim, olha, eu também não gostei, mas não é por conta do que isso que você tá falando. Tenho que me defender desse jeito, porque senão vai pro outro lado. Vai pro outro lado, entendeu? E lamentavelmente isso foi alimentado por uma série de, infelizmente, né, de pessoas que se tornaram a nova geração de criadores de conteúdos aí e que viram que não importa você ler muito sobre a história, conhecer muito sobre o personagem, você discutir esses pontos ou não. Eles sabem que em vez de agir pela razão, é melhor agir pela emoção e atacar na emoção e só ver esse lado e fustigar esse lado. E aí é um trabalho muito simplório, eu falo até pros meninos, assim, uma das coisas assim que, lamentavelmente, em algum momento um meio vai deixar de existir, mas eu lamento muito que, assim, enquanto a gente que criou conteúdo na minha geração era um pessoal que lia muito, ia atrás dos bastidores da história e por aí vai, sabe, se empenhava, virou uma galera, entre aspas, que eu não gosto desse termo, né, influenciadora, mas que acaba realmente influenciando muito, né, que tem um trabalho muito fácil, sabe? E a coisa que menos entende é sobre roteiro, é sobre narrativa visual, é sobre quadrinhos, é sobre história dos quadrinhos, a história das histórias em quadrinhos. É um trabalho muito simples. Às vezes, não, vamos criar teorias malucas e ver se quanto mais absurdo é melhor para chamar atenção. Vamos tocar nessa ferida aqui, porque é sensível à sociedade, então vamos nessa e fica, né? É a área do engajamento, né? É só um lamento aqui no meio desse podcast aqui, que nem é um grande podcast para levantar essa questão aí sobre isso aí, né? Mas, enfim, eu tenho minhas críticas, acho que o episódio, novamente, ele exagera, ele força de certos pontos do humor. Mas, cara, agora, transformar isso no grande cavalo de batalha, cara, desculpa, meu, não dá, não. Bom, vamos então na sequência, isso aqui eu não vou demorar nem muito, porque tá nessa lista de episódios em que eu acho fraco, né? Porque, enfim, não é só pela seleção dos personagens que escolheu. Mais uma vez, pega alguns personagens coadjuvantes, tenta colocar o foco na Riri Williams, que é uma personagem que foi apresentada em Pantera Negra, Wakanda para Sempre, né? Vivido pela Dominique Thorne, né? E pega um vilão, que é um vilão que eu nem esperava que fossem pegar, que era o vilão do Homem-Aranha Longe de Casa, que é o Mistério, né? Como é o nome do alter ego do Mistério, Paulo? Quentin Beck, isso. O Quentin Beck, mas não pega o ator original lá do filme, né? Pega um ator aí qualquer. Não sei se a ideia era pegar o ator, né? O Jake Gyllenhaal, não sei se era a ideia chamar ele e não fechar o contrato, né? E aí vira meio que uns desses dois lados da moeda aí, uma história que coloca o que aconteceria se o nascimento do Celestial lá acontecesse, mas nem se toca no nome dos Eternos, tipo assim, só mostra a Terra destruída, numa maluquice científica lá, não sei como existe a atmosfera circulando ao redor dos cacos lá do planeta, não sei, não, eu acho que é impossível aquilo ali, mas tudo bem, fica científica, né? E aí, coloca eles para ser os últimos sobreviventes da Terra, mas uma Terra arrasada, em que por que que o Mistério quer governar aquela Terra lá, sabe? Ficou um episódio muito escuro, muito cinza. Não acho que era o tempo de gastar a Riri Williams como protagonista só por conta da participação dela lá em Wakanda Forever, porque talvez achasse que a série ia sair, né? Antes. Que a série já tava filmada. Mas não deu, a série só vai sair para um ano. Então, assim, a gente conhece muito pouco da Riri no UCM, pra ela virar essa protagonista aí. E os outros personagens, assim, são, tudo bem, o Wong talvez seja o personagem mais popular dali, tem um pouco da Okoye, mas eles não são personagens que vão fazer a diferença, assim, de você se empolgar ou de você ficar triste quando eles morrerem. E fica nisso, sabe? Tudo bem, no final, eu não sei nem que tipo de gênero seria isso, mas seria uma ficção científica muito distópica, muito sei lá o quê. 13º andar? Não, não tem 13º andar, né? Não chega tanto. É meio que uma cópia daquela temporada lá do Agente of S.H.I.E.L.D. Exatamente, por aí, mas ao mesmo tempo, gente, você vê que ele tentou buscar, deixa eu ver até quem foi o que roteirizou isso aqui, deve ter sido Malfoy Chaucer mesmo, porque não foi, mas ele tentou buscar alguma coisa dos quadrinhos que ele traz o visual, pelo menos, e a cabeça, mais ou menos, do Quentin Beck lá do Diabo da Guarda, que ele já tá pra morrer, já tá velho, caquético, já tá mais no fim e quer condenar o mundo a viver naquela realidade real, né? O que sobrou de mundo, né? Eu odeio esse Mistério. Pronto, é tudo que eu posso dizer sobre esse episódio. Eu odeio esse Mistério. E toda vez que tento fazer um Mistério parecer uma mega ameaça desse jeito, sei lá, pra mim é como se você, sei lá, fosse querer fazer um filme do Barcelona em que o grande rival fosse o Ferroviário. Ah, não entendi a contextualização, mas onde você viu o Mistério ser esse nível de ameaça em outro canto? A não ser no filme, mas mesmo assim... No segundo filme da Homem-Aranha, então tá, cara. você tá com o pegando no pé do coelho, tá bom. Não, mas em tese, né, o mistério desse universo seria uma derivação do mistério do filme, né? Até o lance das nanitas. Sim, isso tem a parte de coisa, mas assim, aquele lance do final da vida, dele, o visual dele morrendo ali, eu acho que pegou um pouco ali daquele... Não, aí lembra bastante o Diabo da Guarda, né? Mas, bom, enfim. Vai, continua aí, Felga. Acho que assim, a escolha talvez da Riri, acho que talvez por causa da série que uma hora vai encaixar, certo? Então talvez, precisamos manter um pouco da lembrança de certos personagens, porque também o Wakanda Forever já tá aí, que já tá indo pra 3 anos de filme, né? Sim. Então, enfim. Mas acho que a história, cara, assim, ela tem essa... Já começa por esse lance. Pô, a Terra já explodiu, cara. Pô, podia então pra outro lugar. Agora, meu, fica dentro de uma terra daqui. E outra, né? Parecia que todos os outros povos que a gente foram apresentados, cósmicos, não existia, né? Foi ignorado, porque o lance todo foi ali na Terra, né? E ignora, por exemplo, que já de muito antes já existiam Skrulls. Então por que que o Nick Fury não pegou, sei lá, os Skrulls e levou pro outro canto, os humanos? Então, transformar, mesmo que o Mistério tenha conseguido todo o arsenal do Homem de Ferro, cara, não sei se ele ia tancar tanto tempo assim, mas enfim. Eu acho que a coisa era pra assim, e aí o Paulo tava pegando o pé do final feliz, né? Esse episódio era pra cair no final infeliz, né? E aí o Vigia falou: não, tá ruim demais isso aqui, eu vou intervir, certo? Mas eu acho, cara, que, pô, podia ser uma ficção científica melhor trabalhada, sabe? No final, não acho que seja o problema os personagens, né? Porque já teve vários episódios das outras temporadas, enfim, que focavam muito mais nos coadjuvantes, colocavam os coadjuvantes nos seus postos principais, e isso funcionava bem. Mas eu acho que o grande problema é que a história não desenvolve, que é o grande problema dessa temporada. As histórias, elas não se desenvolvem. Não digo não desenvolve, é porque não tem pra onde desenvolver. Vai desenvolver o que ali? O foco era derrotar o lá, mas a Terra estava destruída, não tinha o que fazer. E na verdade, assim, o foco da história, assim, depois analisando a temporada como um todo, era pra mostrar a intervenção do Vigia, certo? Sim, de uma maneira geral, sim, né? Uma das muitas, né? Mas enfim. É uma das muitas, mas o grande foco era, tipo, ele passou o episódio inteiro falando: não, eu vi isso aqui 50 vezes, isso é chato pra diabo, então eu vou intervir, certo? Porque né? Ele já tinha visto várias versões daquilo ali, né? E sempre falou assim, mas sempre é uma história triste, por aí vai. Aí ele falando... Ou seja, é o Vigia mais chato, velho. Ele só... É o Vigia PG-13. Não, eu tenho que intervir pra fazer o final feliz. Ele tava entediado já. Então, se ele tava entediado, por que mostrou uma história dessa pra gente? Então, não, um cara entediado teria... isso aqui tá chato, eu vou intervir. Aí, deixa eu só afundar uma coisinha aqui pra ver a borboleta que vai acontecer, mas não, ele... não, eu tenho que salvar a Riri pra ter o final feliz. Vigia Ex Machina. Vai se lascar, Vigia. E vale ressaltar, né? A gente nem citou aí, mas em algum momento teve o Visão aí, né? O Visão Branco, que é o personagem que tende a continuar em algum momento em outra série aí, né? Então é uma maneira de lembrar que existe Visão Branco por aí, né? Acho que a Riri e ele estariam no Guerra das Armaduras. Que nem sabe se vai existir ainda, né? Por enquanto vai ter a série da Riri, depois uma série do Visão. Ao que vai acontecer depois, não sei, né? Porque Guerra das Armaduras tá mais na corda bamba do que, enfim. João, vai lá, você. Eu acho engraçado que o Vigia, ele decide pra interferir, entre aspas, né? E a interferência dele só fala, Kiri, lute. E ela fala, não, peraí, preciso lutar, né? Agora eu preciso ser motivado. Por algum motivo, ele teve que ter algum poder ali de discurso no jutsu pra fazer ela se movimentar. E ele espera pra intervir, de certa forma, quando todo mundo morto, sabe? Só tem, tipo, todo o resto da equipe ali tá morto, né? Depois que a Terra também já explodiu, não tem mais nada ali funcionando. E que momento, né, pra ele decidir, não, vou intervir justo agora. Enfim, não, pra mim não faz muito sentido. Ou seja, ele deu uma vida desgraçada pra Riri, que vai ficar sozinha numa terra destruída. E detalhe, aí depois ele faz um baita discurso que tem que cultivar o jardim e tal, não sei, papão, que raio de jardim você tá cultivando nessa realidade, meu. Enfim, eu acho esse episódio bem... Assim, também não acho a pior coisa do mundo, como eu falei, é mais um episódio chato, sabe, que você fica tipo, sobre focar em personagens, né, que são menos conhecidos, eu acho isso positivo, de certa forma, porque eles não têm tanto espaço, com exceção dela, que em casa vai ter uma série, mas sim, são personagens que não têm tanto espaço pra ser desenvolvido nos filmes, e ali eles podem trabalhar e brincar da forma que eles quiserem. Eu quero me corrigir até no que eu falei, porque quando eu disse isso, é porque existe uma norma do próprio What If, né, de não colocar personagens que não tivessem sido trabalhados antes e por aí vai. E eu acho que só colocar a Riri como protagonista aí, porque a série viria, e eu acho que ela viria antes, entendeu? Quando a série sendo depois, é até ruim pra série, sabe? Porque apresenta uma história não muito boa da Riri. É isso que eu quis colocar. Não sei se me fiz entender agora. Não, sim, sim. Não, mas eu só queria complementar mesmo sobre esse pensamento. E, assim, no geral, sei lá, não fez muito sentido pra mim, que nem vocês já falaram, já repetiram várias vezes sobre como que o planeta tá vivo ali, por que diabos o mistério quer liderar aquele planeta, não me fez muito interessante pra continuar. Achei meio bobo também. E, no geral, é bem medíocre também. É, eu acho que ele ainda é melhor pra mim do que os outros dois primeiros, né? Só que ele entra na categoria de ser uma história que é mal construída. Tem diálogos que são esquecíveis pra caramba. Diferente, por exemplo, que eu vou pensar vários momentos do episódio do Alexei, do episódio do Howard, vai ter momentos que eu vou me lembrar. Esse daí não vai ter muita coisa. Eu vou me lembrar só de coisas muito negativas, assim, e de ser muito marasmo, muito parado. Virou uma ficção científica daqueles filmes muito escuros e muito depressivos, assim, sabe? Então, cai no mesmo grupo dos primeiros ali. De talvez tenha sido até uma boa ideia, mas ficou ruim no conjunto, né? Eu acho que talvez se ele tivesse, de fato, um final mais trágico, em vez de tentar enfocar tanto em final feliz. Eu sei que o final feliz ali, de certa forma, né, foi feliz, porque sabe que todo mundo morreu. Mas, assim, se tivesse um final, de fato, mais trágico, teria sido mais um pouquinho melhor, eu acho. Porque teria, realmente, mostrado consequências de que aconteceria ali. Tudo bem que é uma consequência de um incidente que ninguém se importa muito dentro dos filmes, mas acho que teria um final um pouco mais interessante. Eu sei que é importante pra construção do Vigia pros próximos episódios, mas não sei, acho que deram uma leve melhorada no episódio. Poderiam ter construído essa parte, e aí novamente, é o que o Paulo falou, seria muito mais interessante, em vez de, porque assim, no final das contas, ele dá uma puta, no final, né, a gente vai falar, ele vai dar uma baita volta pra justificar um monte de atos, mas na verdade ele poderia ter, vamos dizer assim, já que ele tem acesso, consegue enxergar, não sei o que tal, ele saberia como fazer as mudanças sem, vamos dizer assim, chegar nesse escracho total que ele chegou, certo? Mas ele já tava sozinho, eu tava fazendo... Não, cara, mas pô, aí esse é o tipo do episódio, cara, que ele deixou chegar aquele episódio terminadas mais variadas, terminar em tudo uma sequência de situações trágicas, e ele viu várias e várias vezes aquele final. Aí, pô, depois da terra arrasada que ele resolve, então, cultivar algum jardim, cara, que é algo que a gente vai falar mais pra frente, cara. Enfim, eu acho assim, novamente, ele pega aquelas coisas de ficção científica, pesada e tal, que são gêneros que tem bastante coisas legais, certo? A gente tava, por exemplo, tava falando de uma... Na temporada anterior, tinha um episódio que era bastante denso de uma ficção científica distópica pesada, que era o episódio da Nebulosa, certo? Toda aquela coisa tal, de Juiz Dredd, enfim. Mas aqui, cara, o grande problema é o que acontece, nos episódios. Não tem, vamos dizer assim, um desenvolvimento pra história chegar num ponto, entendeu? Fica meio tal. Dentro do contexto geral, do arco do Vigia, vamos dizer assim, porque no final das contas a gente pode falar que a partir desse momento começa o arco, né, do Vigia, né? Porque todas as temporadas tem um arco meio que leva, né? Vamos dizer assim, pra conclusão. E normalmente é da metade pra frente. Esse é o quarto ou quinto, é o quinto episódio. E aqui, então, já começa a trabalhar isso. Mas, cara, podia ter sido uma história um pouquinho mais interessante, né? Certamente. Eu não tenho nem o que elogiar muito isso aí, porque não te traz nem um pouco de emoção, nem de thriller, nem de nada. Você só fica pensando assim, o que vai acontecer? E aí termina como vocês me falar, né? Com um final que não é o final da história, é uma intervenção pra levar pra outra coisa. Mas eu também acho que não foi um final tão feliz pra Riri, não, tá? Vendo o contexto geral, só derrotou o vilão mesmo e deixou ela viva. Não sei se isso é bom. Bom, vamos agora pro outro episódio, 1872. Melhor, muito melhor do que esse aí. Dentre os três que eu gostei, porque eu gostei desse, não é o melhor, porque eu acho que ele poderia ter uma animação melhor. Ele acaba caindo na mão daquele diretor lá, o novato lá, o Stephen Frank. Mas atrás, que o Brian Andrews também ajudou. Por sinal, o Brian Andrews, que era só diretor, também tá co-escrevendo esse aqui, tá? Ele faz um Wesner, né? Tá faltando, né? A Marvel tem clássicos de transformar heróis dos Vingadores em Westerns, né? Coisas atemporais. A gente esperaria ver, por exemplo, o Clint, né? Com o Gavião Arqueiro, né? Com o... É o Bill? Como era o nome do... Não, não era o Bill, era o Pistoleiro Azul, né? Blue... Sei lá agora, me esqueci o nome do personagem lá. Eles fazem parceria e tem umas histórias sobre isso. Seria até interessante levar isso. Mas talvez, como dizem por aí, né? Gente que só viu os filmes não ia entender nada. O que é essa história aí com o Gavião Arqueiro e um cara de época aí. Da Marvel dos anos 1800 e cacetada, né? E lá vai bolinha. Aqui eles trazem o Shang-Chi, um Simu Liu fazendo a dublagem, né? E uma como companheira é a Kate Bishop, né? Que é a Gavião Arqueira. Que fazem meio que um paralelo com o que potencialmente poderia ser aquele seriado western antigo e que propunham de que o Bruce Lee poderia ser o herói e que mistura Kung Fu, né, com filme de cowboy, né? Era uma ideia, e aí eles dão uns 30 minutinhos também dessa história, com alguns até elementos interessantes, tá? A história não deixa de ser um clichêzão de western, tem todos os elementos ali, mas faz uns paralelos legais. Mas só, às vezes, faz sentido se você vê o original, em vez do dublado. Por exemplo, eles definem que o Shang-Chi, ele é o cara dos The Ten Rings. Só que o Ten Rings significa ring de balançar, de sino. Badaladas, né? Badaladas, e 10 badaladas. Então, quando querem convocar ele, fazem aquelas 10 badaladas de blame, blame, blame, blame, blame. E aí, na décima, que você causaria suspense, ele apareceria. Então, tem alguns personagens ali, que eles, inclusive, de novo, chamam outros atores que fizeram outras partes ali, então dessa vez chamaram o agente americano, né, o ator do agente americano, pra fazer um bandidão lá no começo, aí tem toda uma cena lá de luta e por aí vai. As lutas poderiam ser melhores animadas, esse talvez é o principal problema que esse episódio tem, mas ele vai seguindo todos os clichês de ter uma corrida em cima do trem, o trem tem uma tecnologia diferente lá, então o que é que seria isso aqui? Então, lembra aquele filme, Will Smith, né, que é o... Wild Wild West, né? Wild Wild West, então, isso aí eu achei interessante. Então tem todos esses elementos aí, coloca um personagem lá que você vê que tá fazendo um pouco de referência ao Punho de Ferro, um garotinho, depois descobre mais tarde que esse personagem existe nos quadrinhos, então foi um easter egg bacana, provavelmente que o Malfoy Schausen escolheu colocar ali, de pegar esse personagem e jogar ele pra série, né? Ele existe como se fosse o Punho de Ferro do Velho Oeste, nos quadrinhos, aí ele aparece lá, né? E faz uma menção ao grande vilão ali ser o Capuz. É o Capuz. O que mais uma vez aponta que essa terceira temporada só deveria sair depois da série da Riri Williams. Porque o vilão, o Capuz, ele aparece como sendo o vilão da série da Coração de Ferro, né? Só que aqui não, a gente se revela como sendo a irmã do Shang-Chi. Então fica meramente interessante, porque a Xia Ling, né, que é o nome dela, ela vira antagonista, porque toda a motivação do Shang-Chi é encontrar a irmã perdida. É a irmã, mesmo contexto da história. Ela ia sendo colocada de lado pelo pai, e antes do Shang-Chi fugir pra América, caso bem antes, né, porque já tá em outro século, né? Então, supondo que o Shang-Chi e o Mandarim viveram um século antes, né, ela foge pra América antes do irmão. E aí, supostamente, ela é desaparecida, mas aí descobre que não, que ela é que se tornou o tal vilão Capuz, né? Uma virada interessante, não tão imprevisível, porque você acaba sacando no decorrer da história que deve ter alguma coisa ali, mas, como eu falei, perde um pouco do que seria o entendimento de uma pessoa que não viu a série do Coração de Ferro, mas não viu mesmo, né, porque não saiu, e não conhece dos quadrinhos, perde um pouco do que é os poderes do Capuz, né, porque tem aquela coisa do desaparecimento, das pistolas de fogo e por aí vai, que se perde, né, por conta disso aí. Então é um episódio que pra mim me divertiu bastante, mas não muito bem animado. O meu único ponto ali disso aí é que a animação pra usar o Kung Fu, usar aquelas coisas, na luta final principalmente, não ficou lá muito legal. Mas terminou bem, terminou interessante, e eu acho que é um episódio que lembra o que deveria ser o What If mesmo, né? De pegar gêneros diferentes, como foi na segunda temporada, e dar uma virada grande, né, na história. Estruturalmente, ele é um episódio que tá bem melhor do que acho que a grande maioria aí que a gente falou. Mas assim, mas acho que ele tem, vamos dizer assim, não é pra mim, né? Pra mim não é uma história que acabou empolgando. Pô, o gênero é bacana, Velho Oeste e tal. Você tem coisas que que bem bacanas para explorar, mas eu acho que, sei lá, as lutas não assim, as lutas não emocionam, certo? É aquela combinação, né, a Bishop nas pistolas e o Shang-Chi nos punhos, né? Mas assim, as lutas não parecem emocionar e nem assim, por exemplo, uma das cenas finais, né, porque um dos vilões além do capuz é um cara que hipnotiza as pessoas, né? Minha dúvida, aquele ali era pra ser o cara da Agente Carter lá, que apareceu na série, o nome dele. Agora, né? O vilão do Capitão América. O que hipnotizava as pessoas? O psicólogo? O Fausto? O Fausto? Não. Porque tem um relógio fazendo tic-tac, tem tudo, cara. Então, mas é o nome não batia, assim, né? Porque o grande bate é ele. Achei que seria ele, em algum momento, mas não me pegou. Ele tinha barba, nem me lembro agora. Tinha, acho que tinha. Mas, então, por exemplo... O Fausto. Né, então, por exemplo, você tem lá... Isso tá dentro do grande clímax, né? Porque a história é o Shang-Chi e a Kate Bishop, eles se juntaram porque eles estão caçando o Capuz, né? E o grande plot é o Capuz tá sequestrando as pessoas pra algum projeto, alguma coisa megalomaníaca, né? E aí tem o trem lá do Wild Wild West, lá do Smith no meio e tal. Aí falam que é tecnologia Stark, enfim, né? Virou o trem virou o aeroporto aviões. É, o trem vira um, né? Enfim, é um negócio que... Ele levita. Aí, por exemplo, no final, que quando vai, aí tem aí também mais uma intervenção do Vigia, e dessa vez até um pouco mais sutil do que com o que ele fez lá no último, né? Porque, na verdade, ele só dá um jeito do cara lá se desequilibrar, certo? Se ele não tivesse sendo vigiado, acho que passava essa intervenção. Mas aí quando, por exemplo, a Kate Bishop tá lá sendo hipnotizada, não sei o que e tal, e o Capuz tá quase terminando de dar uma surra no Shang-Chi e tal. Aí você tem lá as badaladas pra dar a grande virada. A cena, cara, assim, a luta, os tiroteios e tal, não emociona. Sabe? Pra mim, o erro, como falei, foi a animação. Mas tu também tava sem emoção nenhuma. Foi a semana de Natal mais triste pra pau, Felga. Foi essa, que tava desanimado pra todos os episódios. Ele mandou nada. Não, todos os episódios, dei um assim, me deixou. O Felga tava muito melancólico nessa semana de Natal. Por isso que ele não se animou. Não, muito em parte por causa do seriado. Mas enfim, eu acho que assim, estruturalmente ele é muito melhor do que aquilo que a gente já falou por aí. Mas eu acho que também não é um episódio que dá pra colocar no patamar daquilo que a gente viu na segunda, na primeira. Mas qualquer coisa pra mim é melhor do que o Thor Festeiro, e tem alguns da segunda que eu acho inferiores também, mas depois a gente faz uma avaliação final aí. Mas eu acho que, novamente, ele entra dentro do grande arco final, né? Ainda que seja só por um detalhe, mas ele entra dentro desse grande arco, porque acho que a partir daí, se eu não me engano, os vigias perdem a paciência com o vigia. Já arriscou a última linha do caderninho lá. Pra fechar, tá? A gente, em vez de ter mais 3 episódios, só são mais 2, tá? Essa temporada só foi em 8 episódios. E os dois episódios finais, eles meio que aproveitam esse lance aí do vigia tá sendo observado, né? Então quem vigia é o vigia, são outros vigias, né? Na verdade, tem até um nome, o vigia mor lá, é o tal de emissário. Então meio que eles vão lá tomar, né, os poderes do vigia, porque o vigia já passou do limite de interferência, e aí só as que a gente citou ali, né, que foram as duas últimas, foram só algumas, né? Os outros vigias vão citando outros casos, que ele fala assim, mas só fiz isso por causa disso. Ele vai se defender. Tem hora que ele está listando umas, e que aí o vigia até bota uma piadinha, talvez eu tenha passado dos limites, né? Fica um negócio meio piegas assim. E aí eles estão mais putos ainda, né, pelo visto, com a criação dos Guardiões do Multiverso, né? Com a história da Agente Carter e por aí vai. Eles realmente aprisiona outro vigia, vou tirar os poderes dele. E isso chama a atenção da equipe do que sobrou, né? Dos Guardiões do Multiverso. Quando eles vão prender o vigia, eles batem assim na uma parede, que seria a parede de vários multiversos. O vigia bate na parede da quinta dimensão, né? De vários multiversos, vai sair nos caquinhos. Ah, os caquinhos vão parar lá num outro planeta, numa outra realidade, né? Que é a realidade, inclusive, que o Felga citou aí, daquele episódio legal da segunda temporada da Nebulosa, né? Da Nebulosa sendo uma... É quase uma continuação, né? No final das contas, quase uma continuação. Tropa nova, né? Que tem outros personagens lá que aparecem também. Enfim, e aí ela vê, aconteceu alguma coisa com o Vigia, tá? Aqui, e aí eles não conseguem entrar em contato com o Vigia, né? Já percebe que tem algo estranho. Mostra que os Guardiões do Multiverso tinham muito outros personagens ali. E agora o elenco é reduzido a 4 pessoas. Então tem ela, tem a Kahori, que apareceu a partir da segunda temporada, que ajudou ela a derrotar o Doutor Estranho lá, Mali. maligno lá da outra. Então são duas personagens recorrentes. É uma personagem que foi construída nessa temporada, que seria a figura que nasceu do ovo do da bestialidade, né? A filha do Howard com a Darcy, que era como se fosse uma chiara ali, né? Ela é meio mamífero, meio com pena ali, né? Uma coisa meio assim. Que aí ela tem a inteligência da mãe, né? Pra tecnologia, pra desenvolver as coisas. E tem a voz de pata-choca do pai. Basicamente é isso. Que é a divisão dos poderes, assim, da herança de cada um deles, né? O outro quarto personagem, é isso que eu achei... Todo mundo gostou, porque é a aparição dela, né? Mas foi gratuito. Se talvez ela tivesse virado um episódio pra introduzir ela, talvez fosse um episódio interessante. Que é a Tempestade, dublada pela mesma atriz que fez X-Men 97, né? Só que é a Tempestade Filha do Trovão. Não Filha do Trovão, né? Mas a Tempestade que foi chupinhada lá, daquela época que ela pegou o martelo pela única vez lá. Eu acho que foi em... Guerra das Guardianas. Isso, Guerra das Guardianas. Então ela pegou lá o martelo, o uniforme mais ou menos parecido ali, ela usa uma tiarinha ali daquele jeito, e colocou lá a personagem, sem muita introdução, mas todo mundo conhece quem é a Tempestade, então vá lá. E elas são unicamente as quatro, né, o quarteto lá do que sobrou desses Guardiões de Multiverso, que aí uma aventura em duas partes, que eu vou tentar resumir basicamente o seguinte. A primeira parte, elas descobrindo o que aconteceu e tentando descobrir um jeito de atravessar até onde mora o Vigia, né? Que é lá na fora das dimensões, por aí vai. Interdimensão, sei lá o quê. Construindo um aparelho pra isso. Pra tal, é engraçado que elas usam como referência. A gente tem, talvez, na expectativa de que não tivesse acontecido nada, né? Usam a cadeira do tempo do Kang, né? Do filme do Quantumania. A gente tem que saber que esses desenhos demoram um pouco pra serem produzidos. Então, em algum momento, se pensava em fazer Kang como grande vilão do CM, né? Aí pega a cadeira do Kang pra ser meio que a base geral da transformação, né? Tem lá o objetozinho que são três retalhos do fragmento lá do lugar onde o Vigia que ficava, que elas iam usar aquilo ali pra alimentar o equipamento pra ver se chegava lá no Vigia. E não, alimentar tem. Não, aquilo lá seria o mapa, né, pra chegar lá. Sei lá o quê? O GPS, vamos dizer assim. GPS, é isso, sei lá o quê. Aí tenta uma primeira vez, não consegue, primeiro foi na ciência, né, como é o nome da filha do Howard, meu Deus, Bird. E a outra seria pela força bruta, né? Que a Tempestade começou a marretar lá o negócio. Ela ia apelar pra magia, né? Ela tava marretando. É. Só podia quebrar. Aí quebrou. Aí a última opção foi uma apelação que a gente Carter teve de vamos ir pro nosso pior inimigo, né? Vamos atrás do Ultron Infinito. E foi atrás do Ultron Infinito. O que levantou, assim, a sobrancelha de muita gente, fez muita gente torcer o nariz, é que o Ultron Infinito era um vilão muito, muito bom da primeira temporada e que merecia ficar vilão. De repente, depois de anos e anos e anos, que foi assim que a gente Carter pensou, né? A Capitã Carter, né? Pensou, né? Que depois de muitos, muitos anos ele ia ficar meio que de saco cheio, de só destruir e talvez fosse ajudar ela. Então pegou ele lá no futurão. Lá no futuro, depois de ter passado séculos e séculos, milênios e milênios sem fazer nada, aí falou assim: ei, tudo bom? Aí, quem são vocês? Vocês estão vivos? Eu passei milênios aqui no... Não, vem ajudar aqui a gente. Então aí conta a história pra ele e ele decide, né? O Tron Infinito ajudar elas, né? Aí, tipo assim, sabe aquela coisa que toda vez um vilão muito bom assim, que era pra ser ruim, muito ruim, aí vira bom, você fica sempre com um resquíciozinho assim de desgosto, assim, de gosto amargo, né, de gosto azedo, assim, enfim. Você suporta, foi o jeito que eles encontraram. O grande problema é que, assim, a gente viu um vilão que teve seu momento de redenção na segunda temporada, né, e até vai aparecer um pouquinho, né? Sim, vai aparecer um pouquinho, mas é... Quer dizer, aí você dá o momento de redenção pra ele, aqui não. Aqui ele parecia, né? Porque aquele ali ele agiu com boas intenções da maneira errada. Esse Ultron não, ele é uma máquina de querer encontrar o vazio, de querer que tá com o caos. É, então. Mesmo que passasse séculos e séculos sem ele ver ninguém, ele não deveria ter esses sentimentos, né? Só um detalhe, o plano, acho que não era assim, o plano era usar o Ultron, mas era meio que derrubar ele. É, talvez fosse, mas não foi o que aconteceu, ele se convenceu ali. A Capitã Carter fez bater o papo com ele, né? Jogou o papão lá. Enfim, aí, pra piorar a situação, o outro episódio, aí que me deixa mais pé da vida ainda, é porque ele se torna um episódio de novo, que ele vira praticamente o que eu acho ruim em qualquer desenho de anime e qualquer filme tipo Batman vs Superman. É uma conclusão em que só é tapa, tapa, tapa, tapa, tipo, é os personagens junto com o Tron Infinito, que morre cedo, né? O Tron Infinito morreu cedo e elas não, né? Mas enfim, com os outros três vigias que estavam prendendo o ato, né? E aí ele só sobrevive porque de repente o ato dá uma maluquice que é tipo os poderes do Thor, né? Ele delega os poderes dele pra elas, né? Como se fosse o Thor em Amor e Trovão, né? Que ele faz as crianças terem um juramento, aí as crianças ficam com o poder do Trovão também. Ele delega o poder do Vigia pra elas, aí começa tapa, e fica cansativo, sabe? Porque não é aquela luta muito elaborada, é uma luta de anime, chata, ruim, feia. É só poder e destrói, blá, blá, blá, blá, não tem risco, fica aquela coisa megalomaníaca. E no final, tudo termina com o sacrifício da Capitã Carter, né? É a única que sacrifica. É, os outros vigias, eles aceitam, né, a condição, né? Perdoa o outro vigia. E... Eles ficam, assim, o objetivo era jogar os vigias no universo que surgiu a partir da morte do Estranho Supremo, né? Sim. É, que eles não teriam poder, né? Isso. E aí eles chegam lá, né? Tipo, pô, aí eles chegam lá, a Capitã Carter se sacrifica. Dá a entender que todo mundo ficou com os poderes, menos os três vigias, né? E aí começa a rolar lá um papo, assim, olha, vê o pôr do sol aqui, pra gente poder ver. Olha só que bonito quando a gente rega o jardim e tal. Pois é, o Ato, ele... Quer dizer, o Vigia se diz que tem nome, que ele é o Ato, né? Porque aí é meio que é o episódio que fala sobre a origem dos vigias, que eles têm que fazer um juramento e que não sei o que, bababá, não sei o que lá, e aí quebrou o juramento. Mas também não diz o seguinte, tudo bem, a gente tem um emissário, que é o líder mó, pra fazer isso. Mas por que eles têm que fazer esse juramento? Quem é que fez essa regra? Não vai muito longe, sabe, da origem dos vigias. Por sinal, esse emissário é meio que inspirado num outro personagem, porque teve esse lance do vigia sendo julgado por interferir demais no meio-meia. Eu acho que foi na fase do Egglerhart, eu posso estar enganado, que surgiram outros vigias lá, enfim. Então tem uma leve inspiração, muito leve nos quadrinhos, mas não é um episódio que, esse sim, de todos, até tô colocando ali o da Agatha e o Kingo dançando, é que de repente tem um gasto de tempo ali desnecessário, poderia ser algo mais filosófico, trazendo mais conteúdo, mas não, fica gastando acho que uns 2/3 do episódio em porrada inútil. É uma luta muito, realmente muito preguiçosa pra terminar. Tem vários pontos que são grandes problemas, tal, mas acho que o problema é o grande problema é a conclusão, e de certa forma você dá certos poderes assim pra três, né, agora, porque em tese não tá mais a Capitã Carter, né, o que talvez, acho que era uma das grandes carismáticas ali do grupo, né, e que talvez era a que ganhasse mais, alguns que vão ganhar mais destaque no futuro, no dentro do MCU, né. Cara, vamos dizer assim, poderia ter sido igual da segunda temporada. Na segunda temporada também tem uma grande luta de porradaria, certo? Mas é uma grande luta de porradaria que funciona muito bem, não é? E assim, não vira um episódio semanal da saga de Hades, de Cavaleiros do Zodíaco, cara. Da pior forma possível. Por quê? O Vigia vai lá, eles ganham armaduras divinas, aí entra num negócio, cara, sabe? Pessoal das armaduras, eu acho que tem leve inspiração também nos quadrinhos em algum momento. Pode ser que eu esteja enganado também. Mas mesmo assim, cara, a forma como o Vigia dá... Por exemplo, qualquer um que faz um juramento tá ganhando poder e pode fazer o que quiser, cara. Virou assim, tudo ali virou um negócio que parece que, assim, ó, a gente fez esse episódio porque de repente decidiu. Parece mesmo isso, sabe? Você vê que os episódios são menores, inclusive. Os dois juntos não dão grandes coisas, assim. Tipo, o penúltimo, acho que tem 27 minutos, é bem menor do que os outros. E o outro também não é um dos maiores da temporada. Então parece que, tipo assim, olha, a gente não vai ter mais temporada, viu? Termina aqui. E aí teve que terminar assim, parece que é isso. E termina assim, gasta-se o tempo com uma luta que não é emocionante. Eu gosto de lutas, porradarias, coisas explodindo e tal. Não vale nada, né? Mas não tem assim, cara, não é uma luta emocionante, certo? Posso ser bem sincero? Pode ser que eu também, a minha ideia seja de Jerico e as pessoas odiassem. Pode ser. Mas se depois de 2 temporadas em que teve só briga assim, porrada mesmo, a primeira e a segunda, eu me lembro que muita gente não gostou da conclusão da segunda, mas eu gostei, a apresentação da Carole teve, tudo bem que foi duas personagens só, comparado ao que teve na primeira temporada, que foram várias, mas seria muito mais interessante se o fim fim do Vigia, ou a conclusão, ou o salvamento do Vigia, ao invés de ser um episódio sobre porrada, fosse um episódio de julgamento. Se tivesse sido um episódio de julgamento, trazer esses seres cósmicos da Marvel, e aí eles fazer um paralelo por que que ele salvou isso, e fizesse uma maluquice assim, nesse sentido, sem porrada nenhuma, seria um episódio muito bom. E ele definindo por que interferiu. Daria pra ter a sessão porradaria, mas, pô, ela tem que funcionar, ela tem... É mais ou menos o que acontece no segundo episódio lá, da Agatha, você tem lá uma briga lá de danças, de estilo, tralala, e de repente o negócio, sabe? Eu sei que gosta, todo mundo espera, mas recai de novo, Felga, no que, naquela crítica que eu sempre falo, que é uma crítica muito bem sensata, do final da minissérie da Mulher Hulk, de tudo ter que terminar nessa porrada. Então lembra mais uma vez, olha, temos que terminar numa porrada grandiosa e fabulosa. E nem sempre é assim. Então, eu acho que depois de duas temporadas de porrada, seria muito mais interessante uma... Teria, assim, obviamente, teria um assim, é um final preguiçoso. É um final seguinte, olha, eu vou pegar aqui, aí vai aparecer três seres ultrapoderosos, que a gente vai mostrar que eles são ultrapoderosos, porque eles vão derrotar o Tron Infinito, que deu uma surra no Vigia na primeira temporada, certo? Pois é, né? Certo. Aí, então, a gente vai... Aí começa um negócio que, tipo, em tese, os caras são ultrapoderosos e não conseguem ser vencidos. Aí vem aí, então, o cara que, em tese, tava, vamos dizer assim, que é inferior aos três, cede ou concede, dá poderes pras outras, pra poder se equiparar no jogo. Aí começa lá uma briga do pior possível de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, certo? E outra, aquele lance de ir pro universo do Doutor Estranho, nenhuma emoção ali. Não tiveram coragem nem de contratar o Cumberbatch pra falar qualquer coisa. Só aparece, não, dá uma olhadinha. Dá uma olhadinha. Ó, ele aqui, é o universo do Estranho. Cara, não... E assim, enfim, é um desperdício de personagens, vamos dizer assim, principalmente da Capitã Carter e da Karori, certo? Que já são duas personagens estabelecidas. E acabou com a boa vontade que metade da galera tinha com a Capitã Carter, de tanto que ela foi usada em detrimento dos personagens. O pessoal querendo, sei lá, Homem-Aranha, X-Men, Quarteto, e ganhava 3 episódios da Capitã Carter por temporada. Fora que essa super exposição já extrapolou o próprio desenho. E se fosse só no desenho, tudo bem, só no desenho. Mas já gastou meio que a ficha dela com o Multiverso da Loucura, né? Ela, supostamente, segundo os rumores muito fortes, vai estar em Vingadores, o Doomsday, né? Que não tem tradução ainda no Brasil, né? E gasta de uma forma totalmente ali num sacrifício final ali, sem qualquer, sabe? De você falar, pô, isso é sacrifício porque ela foi parar em algum outro canto. Ninguém acha que ela morreu. Então, vai que ela então, sai depenada ali. Cai aqui, tô em guerras secretas, vai saber. E assim, cara, aí você tem que dar um jeito de ganhar de três seres ultrapoderosos, e aí você fala, ou então eu tenho que criar um argumento inteligente pra ganhar de três seres ultrapoderosos, que ninguém mais pode vencer, em tese, e aí também os três seres ultrapoderosos tem que também ter armaduras pra ficar tudo igual, certo? E aí, cara, termina assim, no final, ó, vê o pôr do sol aqui e tal, e assim, também, por que que o universo do Estranho consegue tirar os poderes dele, isso também não faz a mínima ideia, porque são seres que conseguem viajar por universos, enfim. Porque a justificativa que eu foi que isso é possível porque aquele universo, entre aspas, foi recriado pelo Strange, então a vontade dele é soberana naquele universo, é como se ele fosse a eternidade de lá. Isso eu entendi, que realmente é que nem o lance das regras lá e das joias do infinito, que também as joias do infinito só vão funcionar dentro daquele universo, não vão funcionar, por exemplo, na TVA. Aí, no caso, eu entendi isso aí, faz sentido, faz lógico. Mas ainda assim, porque a gente tá falando de três seres ultrapoderosos que conseguem viajar entre universos, ver múltiplas realidades e tal, enfim. Mas eles não são também onipresentes, porque senão, por exemplo, o Tron nunca teria derrotado o primeiro Vigia. Então, não é assim eles, também. Não, mas mas esses três aí eram o suprassumo do jeito que tava ali, parecia ser o orientador com dois Bedel. Exatamente. O orientador do Vigia e dois Bedel rindo, assim, não era também, não era uma eternidade, como falou o Paulo aí, que é outra coisa. Enfim, Se fosse talvez um único episódio um pouquinho mais estendido e podassem certas decisões, mas acho que assim, adotaram o cronograma, a forma mais preguiçosa de resolver. A gente vai pôr aqui. Né, eu acho que pegaram e dividiram esse em dois, porque senão ia ficar 7 capítulos, né? Porque já diminuiu um, né? É, mas poderia ter feito uma coisa mais inteligente, né? Não, certamente. Como eu falei, pra mim eu teria, se fosse pra julgar o Vigia, fazer um negócio mais cabeça, sem trocadilho, né? E aí aproveitaria, né, pra você trabalhar certos seres do universo cósmico da Marvel. Você podia colocar a Eternidade, o Tribunal Vivo. Não é um lugar pra você fazer uma briga de mão, sabe? Isso é que me fode, que tava um monte de Funko Pop se trocando na mão ali ou em golpe de energia. Então, não combina. O grande problema é esse. É o grande problema que tem em Invasão Secreta. Mas vamos encerrar aqui, então, fazendo só uma conclusão geral. Supostamente, encerra aqui o What If nessas três temporadas. Basicamente, foi meio que um mandato da Marvel, porque havia chance de isso talvez se estender mais ou ficar além da saga do multiverso, mas provavelmente pela recepção que essas histórias do multiverso andaram tendo por aí, talvez tenha tido essa ordem aí de, ó, vamos se fechar de alguma maneira, mas meio que redondo isso aqui agora, mesmo que falte 2 anos aí pra acabar ainda a saga do multiverso, se não acontecer nada, né, de um outro atraso, mas vamos encerrar por aqui, que vai que a gente não sabe se esses 10 anos podem atrasar, não sabe se dá uma quarta temporada, vamos encerrar por aí. E encerra numa hora certa, se for com esse problema criativo que teve nessa terceira temporada, ou como eu imagino, porque foram muito próximos o lançamento das duas, se a segunda barra terceira temporada não é a soma disso tudo, tipo, e eles escolheram, como parece impressão pra mim, né, escolheram os melhores pra segunda e deixaram o resto pra terceira. Acaba parecendo pra mim que foi isso, né, de uma maneira geral. Como eu falei, primeira temporada, eu gosto dessa premissa de só mudar algumas coisinhas dos filmes, mas entendo que ela é limitadora e ela ia acabar se desgastando até pela quantidade de filmes que tem pra explorar. Então, assim, não é 100% legal. Acho que um dos piores episódios que eu vi, que como falou aí com o João, né, de todas as temporadas, é o do Thor Festeiro, né. Eu também não gosto muito do Killmonger, do episódio, apesar de eu gostar dele na luta final. Não gosto do episódio dele, mas, por exemplo, rendeu coisas boas e rendeu coisas até com um spin-off de What If, né, porque vem a série dos zumbis Marvel aí, e o episódio de zumbis da primeira temporada foi um dos melhores. Segunda temporada, como eu falei, mudou a dinâmica pra focar em gêneros de filme, não necessariamente seguir a letra, o roteiro do que era um filme com apenas um desvio. Então eles puderam explorar coisas diferentes, coisas distópicas, filmes de Natal, western, por aí vai. Teve alguns episódios que eu também não gostei, alguns episódios que poderiam ser melhores, né? Mas o final é promissor, como o primeiro da primeira temporada. Finais que foram bem animados, aproveitaram os personagens e bem feito. E a terceira temporada, realmente, ela tá muito abaixo, mas tipo assim, ela tá menos da metade aproveitável. Menos da metade, com uma conclusão medíocre, na minha opinião. Então, pra continuar, e o nível de criatividade ter sido esse, tá pior, que se encerre agora. Até uma nova outra equipe criativa assumir. E como é, talvez, não limitadora a ser uma coisa vinculada ou inspirada no CM. Talvez chutar o pau da barraca e fazer um outro What If no caminho que pegue quadrinhos, pegue outras coisas e vá além, né? Quem sabe, né? Deixa aí pra todo mundo aí falar um pouco aí sobre as conclusões gerais aí de todas as temporadas. Eu acho que você resumiu bem o que eu penso. Acho que eles deveriam ir além do MCU e fazer outras histórias, porque eu não assisti completamente a temporada, mas eu sei que a última cena tem vários cameos de outras possibilidades, e você vê ali que eles poderiam fazer muita coisa. Nem falamos disso, né? Mas teve vários... parece que foi assim, uma falta de dinheiro. A cena pós-crédito começou a mostrar possibilidades de crossovers, inclusive com os quadrinhos, né? Personagens que nem apareceram nos filmes e aparecia lá. Talvez seja a melhor parte do episódio, né? Exatamente. As possibilidades, né, que eu vi talvez seja a melhor parte da série toda. Não, da série toda também não. Aí também não vamos exagerar. Aí você tá abusando. E outra ideia também que eles poderiam utilizar é fazer, ou aproveitar dos primeiros assim, fazer de fato uma antologia e poder utilizar e abusar de vários estilos de animação. Então, cada episódio você pode usar um estilo de animação com o que você precisa utilizar. Por exemplo, você vai fazer um episódio de dança. Cara, coloca uma animação adequada. Você vai fazer alguma coisa que não demanda tanto, né, tanto movimento. Você pode fazer uma animação um pouco mais travada, porque é uma coisa coisa mais de conversa. Enfim, sabe? Você pode explorar outros estúdios pra fazer outros estilos de animação. Eu, particularmente, não sou muito adepto ao estilo de animação de What If. Não acho ela também a pior, né? O pior estilo de animação que tem. Mas não acho também muito, muito grande coisa. E, né? Depois que a gente viu essa temporada onde necessitava ter um outro tipo de animação, eu acho que eles poderiam sim explorar outros caminhos aí e outras ideias. E, como eu falei também, outros personagens além do MCU. Cara, podiam fazer um milhão de coisas aí. E, assim, na minha opinião, eu ainda acho o episódio do Doutor Estranho da primeira temporada o melhor. E na segunda temporada eu gosto muito do episódio da Kahori, porque conseguiram criar uma personagem original. Fez sentido, achei uma história legal, foi bem criada, bem fechadinha. Gosto do final da primeira temporada, do segundo nem tanto, porque eu acho que ele acaba perdendo um pouco do episódio do Doutor Estranho. E essa terceira temporada pra mim foi bem medíocre, assim. Eu acho que eles têm muitas possibilidades e não trabalharam o que eles poderiam fazer. E, se eu não me engano, eu vi uma entrevista de um cara que falava, né, dos produtores, falava que ele não sabia que a Marvel já tinha comprado a Fox. Não sei o quão verídico é essa informação, mas se for verdade, eu achei bem ridículo. É conversa. Na verdade, existia só esse mandato de que não vai estrear nenhum personagem na animação antes do live action. Que caiu, né? Porque com o X-Men 97, eles liberaram a Tempestade. Simplesmente liberaram. Porque, na verdade, como eu disse, assim, eu acho que eles pegaram assim, assim, ó, tem que terminar agora. Tem cara total disso. Ter a sobra do que não era bom da segunda e criar um final. É, ainda bem que acabou. O João disse que não gosta muito do estilo da animação. Eu acho aquela animação da primeira temporada. Eu não gosto desse traço, Eu não gosto desse... De qualquer maneira, eu fui pra X-Men 97 com a expectativa mais baixa do universo, porque eu achava que ia ser um clone daquela jossa, mas virou um sonho. Eu aposto até a animação lá do novo Homem-Aranha deve ser muito melhor que essa daqui, porque é muito ruim essa animação. É disparado muito melhor, Paulo. É disparado. Se você ver o trailer, é disparado muito melhor a animação. E, como o João falou, que o que ele viu, a Disney sabe fazer, porque tem um negócio chamado Star Wars Visions, que é basicamente uma antologia, cada episódio sendo de um diferente. Tem que ter essa uma necessidade absurda, completamente equivocada, de querer juntar tudo num episódio pra fazer sentido uma temporada. Isso foi uma coisa extremamente ridícula que essa série do What If fizeram, porque deturparam completamente isso aí. Tanto, por isso que eu digo que não é uma antologia, porque é tudo voltado pra ser a história do Vigia e da Agente Carter, quanto também é essa necessidade extrema desde a primeira temporada em que tudo tem um final feliz. Eu acho que a gente conta nos dedos as histórias que ela, mais na primeira temporada, e termina assim, vai dar merda. E algumas dessas, ainda tem uma pequena continuação no final da temporada pra rebater isso. Por exemplo, a gente achava que o Ego ia destruir a Terra lá no episódio do T'Challa, aí mostra não, mas o T'Challa salvou o Star-Lord, então tem, salvou o Peter Quill, então não tem mais isso, e por aí vai. Então falta agora esse zumbi Marvel, a primeira coisa que aparecer é, sei lá, tipo, Thanos termina aquele episódio com Thanos aparecendo, aí a primeira cena do zumbi Marvel é um piano caindo na cabeça do Thanos e o pessoal ficando feliz. Tem uma notícia boa e ruim sobre zumbi Marvel pra você, Paulo. A boa é que são 4 episódios e com 4 histórias totalmente diferentes, então supostamente não vai estar interligado nenhuma das histórias. A ruim é que é o Zeb Wells que tá escrevendo. Mas talvez ele surpreenda a gente. Boa. Não, ele não vai surpreender, ele é o vetor de toda a maldade desse século. Cara, enfim, tem esse grande problema, porque eu acho que eles tentaram vender como se parecia uma antologia e no final não era, era uma série com... E no final tem os seus episódios que parece que são diversos, mas tudo caminha para o mesmo final, né? Eu acho que a opção do Star Wars Vision teria sido muito mais interessante, mas eu não sei se era ou se tinha isso passado pela cabeça deles, porque no final das contas o grande projeto era isso estar inserido dentro do chamado multiverso que a coisa tinha se tornado. Ó, Fiora, sinceramente, o que aconteceu? Sendo bem sincero, o Brad Winterbaugh até deu uma entrevista aí falando que, assim, apesar dos pesares, assim, não existiria nenhuma das outras animações se não fosse o What If. A Marvel Studios tinha experiência zero em animação. Então ela pegou um estúdio que ela simpatizou, assim, que deu certo e que teve vários problemas, tá? Porque o What If atrasou pra sair a primeira temporada. E também atrasou pra segunda. E aí fizeram com a ideia inicial de querer lembrar o visual dos atores. Porque ainda a propaganda, né? O chamariz todo era de que teria as vozes, e quase seria quase todas as vozes, dos atores dos filmes na série. Então eles queriam vincular com a lembrança com o visual dos atores. E foi em cima desse tipo de animação que encontrou. O estúdio em si não é ruim. Ele fez várias outras coisas que o pessoal até me chama atenção lá. Agora, a decisão de animar com um visual muito... tentando emular o visual verossimilhante, assim, do ator, acaba prejudicando a parte da animação, né? De você extrapolar e viajar na maionese um pouco mais, entendeu? Isso tá sendo corrigido. A gente viu X-Men 97 e vocês já viram que, inclusive, chamou até um desenhista brasileiro pra dar o visual desse novo Homem-Aranha. A gente não conhece a história, não sabe nada sobre a história, mas em termos de visual e a animação dos personagens, infinitamente superior. Fora que essa terceira temporada tá péssima. É bem pior a animação do que das outras. Não, a animação tá assim, a gente, pô, eu tava revendo o podcast que a gente gravou da segunda temporada e você via episódios muito bonitos. O da Carrora é um episódio muito bonito, feito dentro do padrão da animação. Aqui o negócio fala, meu, vamos terminar e por aí vai. Mas eu acho que o grande problema, e aí foi, pode ser um grande problema ou poderia ter, ou realmente foi a grande aposta, né? Era pra inserir isso dentro do projeto maior, que era o multiverso, né? Só que aí o multiverso naufragou por uma série de motivos aí que a gente já sabe, né? Tanto enfim, o grande vilão multiversal acabou, foi trocado às pressas, né? Por causa de uma série de fatores, né? O principal é que o ator não colaborou com a situação. E aí, então, o projeto acabou ficando meio sem pé, sem, vamos dizer assim. E aí, agora, não, tem que terminar e tal. Foi uma temporada, talvez, apressada, né? Se tivesse tido, talvez, um ano a mais de trabalho, talvez o produto a ser entregado poderia ter sido melhor. Mas, enfim, eu acho que conclui Demorasse mais um ano, nem a gente ia lembrar quem é Riri, quem é Kingo e por aí vai. Não, mas é porque o cronograma teve que ser mudado, tá? Enfim, a gente já... Não, várias coisas mudou ali. Eu não sei se esse episódio aí é um dos episódios novos, mas talvez, eu acho que sim, porque é a introdução desse personagem. Mas, gente, nitidamente tem um episódio a menos. É um episódio que poderia ter a da Tempestade, pra explicar pelo menos como é que ela foi parar ali. A aparição da Tempestade é quase como a aparição lá da Gamora, lá, que matou. É, um episódio perdido. Vai que tem esse episódio, mas que nem animaram. Como não vai ter. Enfim, eu acho que poderia ter terminado bem melhor numa forma assim, mas a What If padece, né? Dos mesmos problemas que outras séries da Marvel também tem apresentado, né? E a gente pode lembrar de Invasão Secreta, que eu acho que tá mais ou menos na mesma situação. Não exagera, Felga. Nada supera Invasão Secreta em termos de bagunça, não. Não, o final dessa... Eu ainda prefiro o final dessa, mais piegas, que aquela porta ali. Ali tá competindo framboesa de ouro ali. Bom, enfim, aí vamos ver o que 2025 nos aguarda. É, vamos lá. Bom, pessoal, então é isso. Lamentamos, mas aí, enfim, damos por encerrado aqui essa trilogia em forma de série do Arif, e daqui começamos 2025, que promete ter muita, mas muita coisa. Voltou a ser tá recheado de coisa no calendário da Marvel, né? Enfim, tinha coisas paradas há muito tempo que o Kevin Feige resolveu abrir a porteira e soltar. Então vocês vão ouvir bastante a gente por aqui, mas pelo menos por agora, o próximo podcast não tem nada a ver com série, com animação, nem com filme. A gente vai fazer um de quadrinhos pra quem tava assistindo saudade. Então até lá e até a próxima e tchau, tchau. Este podcast é um oferecimento do site Universo Marvel 616. Acesse www.marvel616.com.